Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast, mais uma vez, nessa semana, como sempre. Now. Hoje estou eu aqui com uma galera muito gente fina. Tirando bug. Estamos hoje aqui em 4 players, porque o tema dessa semana, né, como vocês já viram no banner, é games que nos marcaram, né? Hoje é dia de contar tudo que a gente passou de bom, né, no videogame. Ruim já foi. Do cast de Chefões, né? O próximo cast é games mais ou menos. Coisa que é... Estamos hoje aqui em 4 players, né, preparados e unidos para combater as forças do mal. As forças do mal e principalmente nos divertir, have fun, porque se não tem diversão, não vale a pena. Eu sou o Rodrigo Nunes, o Rods, e eu pergunto para vocês: por que você joga videogame? Olha aí, filosofia. Por quê? Porquá? Aqui é o cabeça e eu jogo videogame. Porque videogame é a forma de entretenimento mais completa possível. Oh, tenho dito. Ah, velho. Vou provar. Agreed. Eu posso agreed. Provar. E a Fê tava reclamando aqui, mas eu posso provar. Aqui é o Sr. Mugiwara e eu jogo videogames porque sou uma pessoa alegre. Videogames são coisas alegres. É, vai falar isso pra vai Dark Souls. Não. E Ninja Gaiden. Aqui é o Panda e eu não joguei World of Warcraft, mas joguei as aventuras na Ilha Encantada da Hello Kitty. Pô, muito melhor, velho. Eu pensei que você ia falar de Monkey Island. Pô, caiu bem. Essa é pra quem assiste South Park. É, ué. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui no multiplayer Projeto X. Não estamos reunidos, mas estamos reunidos em pensamento. É, porque hoje em dia é tudo online. Reunidos online. É isso, online. Isso. O segredo tá na nuvem. Tá na... E vamos aqui debater, né? Hoje o tema é games que nos marcaram antes, hoje. No futuro, no futuro. Eles estão nos marcando antes de lançar. Tem muito papo hoje pra acontecer. Eu acho que é um tema legal, dá pra explorar isso aqui de várias maneiras. E a gente hoje vai trazer a melhor, né? Que é puxando pro nosso pessoal. E vamos pra essa aventura, né? Ah, então, antes da gente entrar realmente nos jogos em si, acho que a gente pode falar um pouco do videogame. O porquê a gente tá falando de jogos que marcaram, né? Assim, desde o início do videogame, com o Computer Space, lá em novembro de 71, vocês lembram disso? Ele já tinha seus 300 anos na época. O videogame é uma das experiências, ou a mais, eu posso dizer a mais, imersiva que a gente tem até hoje. Ah, o pessoal fala certo, livro, não. Cinema, tudo bem, mas o videogame, ele compila tudo isso em uma forma que você interage. Ah, cara, mas sei lá, livros ou... Tá dentro do seu comando, amor. Você... É, livro você só tem que acompanhar, né? Você tem que... Isso. Você não pode interagir com aquilo e modificar o que você tem. Eu já joguei jogos de livros, que na verdade eu não lembro nenhum termo. Mas era assim, você jogava, via uma situação... Adventure Games, esse é o clássico dos Adventure Games. Não, perdão, eu já li livros. Livro-jogo, isso, acho que talvez seja esse o termo. Aconteceu, eu lia, ele te jogava uma história e em um determinado ponto da história, ele te pedia pra fazer uma opção. É, isso é um livro-jogo, de fato. Te mandava pra uma página ou pra outra, entendeu? E assim ia combinando entre vários acontecimentos. Eu adoro isso daí. Mas é um livro-jogo. Assim, o videogame te passa nisso, porque além disso, ele pode te trazer uma linguagem gráfica, né, que é o que o cinema faz, ele pode trazer o som melhor junto com o cinema e a imagem. Aqui, assim, a imersão também fica bem mais simples. Eu apoio esse argumento. O videogame, ele consegue ter a liberdade que o livro tem, sem as limitações técnicas que o cinema apresenta. E além disso, você dá a opção pro seu espectador-alvo interagir e fazer aquilo acontecer. Então eu acho que, por mais que tudo bem, você pode gostar mais de livro, você pode gostar mais de cinema, sem problema nenhum. Mas aquele que te dá a maior opção de interação e de imersão é o videogame, porque você está ali de todas as formas. né? Acho que não tem como falar muito disso. Vai, Rod. Eu acho que assim, se a gente for pelos cinco sentidos aí básicos, né? O videogame e as tecnologias gerais estão cada vez mais tentando trazer isso pra trazer imersão pra gente. Né? Porque o que a gente tem com o videogame, né? A gente trabalha. Hoje a gente consegue trabalhar o tato, né? Com o Rumble. Às vezes a fala com comandos de voz e algumas coisas que até então eu não vejo nenhuma outra mídia que consegue dispor disso, né? De você conseguir conversar, interagir de verdade com aquele material. A gente pode pegar audição simples, né? Qualquer, isso desde os primórdios aí, a parte de áudio dos videogames, principalmente, cresceu muito, né? E a gente sempre teve um bom momento com isso. A parte visual também sempre evoluindo mais, principalmente hoje, né? A gente tá aqui no. Se bem que eu acho que todos concordam também que visual geração. É necessário, mas gráfico não é necessário pra você ter um bom jogo. Sim, não é gráfico, é a questão de você ter a identificação visual daquilo que você está fazendo, diferentemente do livro. Você tem que saber construir o que você quer mostrar, entendeu? Se você quer criar uma história, por exemplo, o próprio Mario World, vai, que tem um mundo todo caricado. Ele tem aquela forma e ele te mostra aquilo, entendeu? Aquilo pra mim é o que o console tem que diferenciar. Você tem que fazer crivo a sua ideia. O único que o pessoal ainda insiste em tentar fazer, mas eu não vejo necessidade nenhuma, é o Faro. Mas eu não tenho necessidade nenhuma de cheirar jogos, livros e filmes. Ainda mais se quando for tipo um jogo tipo zumbi. São poucos os jogos que você fala. Pensa quantas vezes na sua vida você tá jogando videogame e você falou, putz, se eu pudesse cheirar essa cena, quantas vezes? Por enquanto tá bom. Isso pega mal, velho. Você nunca pensou isso, sério, você nunca falou puf. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Mas eu acho que, assim, em questão de recurso, o videogame pode trazer muito, né? E claro, tem toda a parte psicológica também, né? A imaginação, a imersão, a escolha, né? Sim. A você tá atribuindo comandos, né? Ao seu alter ego. Ao seu avatar lá, né? Então, querendo ou não, eu acho justo sim, o videogame ele tem bons recursos, né, pra fazer isso. E aliado a isso, né, aliado a todos esses recursos, a gente tem um resultado final, né, que são os excelentes jogos, né, que transcendem gerações. Assim, e que marcam a gente, né. No cast de hoje, né? Hoje a gente falar o porquê que marcou, né? O como marcou, né? Falar desses games aí que nos marcaram de alguma forma e estão sempre hoje presentes na nossa memória, né? Independente por quê. Imagino que nenhum pelo cheiro, né? Não. Acho que não. Não. Então tá bom. E hoje a gente vai abordar mais a parte nostálgica, né? Dos jogos. O que marcou a gente. Sim, até as escolhas aqui. Vocês vão ver pelas nossas escolhas, a gente já sabe quais são as escolhas de cada um, porque a gente tem uma pauta, que não são os jogos que todo mundo fala, oh meu Deus, são os melhores jogos de todos os tempos. Não, muitas vezes alguns dos jogos aqui, eu por exemplo, sei que o meu primeiro jogo não é um jogo excelente, mas ele me marcou por uma série de elementos objetivos que a gente vai tentar explicar aqui. E fica aqui o espaço também, pessoal, pra quem tá ouvindo, pra gente aproveitar os comentários e vocês trazerem o que marcaram, o porquê, né? Esse não é um cast de melhores jogos de todos os tempos. Não é isso. Isso não é um top, não é definitivo, é o porquê da gente. A gente vai argumentar aqui e talvez conseguir essa identificação de vocês, né? Até porque, né? Gosto é que nem. Cada um tem o seu. Começando aqui nossa lista de por que marcou, a gente tem um quesito hoje, né? Na verdade, são três perguntas. São jogo, plataforma e motivo. A gente não quer saber mais nada aqui. Nada. Então eu deixo as honras aqui para o senhor Mugiwara, né? Jogo, plataforma e motivo. Ok, jogo. Harry Potter, plataforma, PlayStation 1. Olha, motivo olha é Harry Potter. Não, vamos lá, vamos devagar. Qual Harry Potter? Todos, velho. Não, Harry Potter The Universe, franquia Harry Potter. Menos quando chegou no Play 2. Então, peraí, vamos devagar. Eu tô falando de Harry Potter de PlayStation 1. O Harry Potter, se não me engano, pra PlayStation 1, ele teve o primeiro e o segundo jogo. Harry Fag. Vamos lá, Muki, tem que trabalhar. Não é só porque é Harry Potter. Não, vamos lá. Sim. Mas o motivo em si chega a ser porque é Harry Potter. Porque na época... eu tinha o PlayStation e eu tinha assistido o filme de Harry Potter. Foi um dos jogos que, assim, Foi um dos primeiros jogos que eu zerei uma vez e zerei de novo e de novo, sabe? Sabe quando você tem um jogo que você gosta tanto que você zera mais de uma vez? Não, aqui todo foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Zerou, jogou fora. É isso aí, é esteira, esteira. Zerou, jogou fora. Não quero jogar de novo. Nossa, agora, isso abre também espaço pra uma coisa até legal puxar aqui, que são os jogos baseados em filmes, séries e qualquer coisa. Porque, assim, eles têm dois limiares, assim, que eu acho interessante discutir. O primeiro é que ele pode te trazer tanta identificação, que nem foi o caso do Mug, que fica prazeroso jogar e tal. Uhum. O outro, ele pode estrupar suas memórias e detonar tudo. Não, e o pior, o negócio é o seguinte, afetivo com aquele, destruir com aquela franquia de uma forma, né, que você nunca mais quer olhar pra aquilo. A gente tem... Alguém lembra aí algum exemplo dos piores? O ET mandou Nossa um abraço. Nossa senhora, ET. O jogo do ET de Atari não tem exemplo melhor que esse, né? Acho que um dos maiores fracassos na indústria. Pra quem é mais novo e não conhece, o jogo do ET de Atari foi um fracasso tão grande, que eles tiveram que fazer um lixão, enterrar, velho. E eu ainda acho porque eles deviam ter que pagar uma multa pra enterrar a bosta. O Harry Potter, que eu me lembro, eu lembro mais do primeiro que eu joguei, ele tinha uma coisa legal pra quem tava acostumado mais só com o filme, que ele expandia Hogwarts de uma forma que era absurda. Na verdade, com o filme. Ele conseguia pegar algumas coisas que não tinha no filme e tinha no livro, até. Isso. E isso era bacana. E outra coisa, eu acho assim, é um jogo que foi baseado em filme, livro e... Cara, praticamente quem vai jogar Harry Potter já sabe a história. Uhum. Então... Né? Então, e mesmo assim, ele te agrada, ele te entretém, você quer chegar até o final, tá ligado? E fazer tudo que você tem que fazer, tá ligado? E mais um exemplo de imersão aí, o Mugi. É o que acontece. No livro, no filme, você tem o visual, aquilo acontecendo, e você não interage, né? Você só assiste. Exato. No livro, você recebe toda aquela informação e trabalha a imaginação, né? Pra criar aquele ambiente. No jogo, ele concretiza tudo isso, entendeu? Ele te pega Hogwarts, te materializa de forma virtual e te dá todo aquele espaço pra você explorar, descobrir, ver como que funciona a planta. Não, e você usar, né? As magias. Você consegue ter uma versão mais... Você tá naquele universo. Destruída. Que você gosta tanto. Isso. Não, e aí você pega e tem aqueles momentos que você vai fazer uma magia e você tem as combinações pra fazer em círculo. Nossa, cara. Tipo, é o movimento da varinha, tá ligado? Tipo, é muito... Flipendo é magia que só quem jogou sabe, né? Exatamente, quase não tem, né? É uma magia esquecida. Foi segregada. Flipendo, eu nunca esqueço. Não, ele era um jogo que eu lembro que eu joguei bastante o primeiro também. Não, e além disso você tinha os colecionáveis, aí você começa a ter todo aquele universo dentro, você começa a pegar colecionáveis, as artes por trás. É, exatamente, você não tem só o Harry Potter, assim, você tem o universo Harry Potter dentro daquele jogo, entendeu? Não, realmente muito... tudo que você tem ali é de referência ao livro, de filme, que tipo, você tem um conhecimento X do filme e um conhecimento Y do livro. Você vai jogar, é um conhecimento W, não, tá então ligado? E ele te dá uma tipo, coisa, ele por te por abre exemplo, você jogar quadribol. Coisa. É! Sabe? Poxa, nossa, aquela você coisa... tem a sensação de estar jogando, cara. Poxa, é uma coisa que você quer, porque você, quando você lê e se apega a uma obra, como muitas das pessoas, e é aquela coisa, quando você tá no nível de adoração por uma obra, como aconteceu com muita gente com Harry Potter, você quer vivenciar aquele universo da maior e da melhor forma possível, e o videogame te traz isso, te traz a possibilidade de estar dentro daquilo, de vivenciar. Hold down the mouse button to aim the flipendo spell. Release the button to cast the spell. Try it on that barrel. Flipendo! Flipendo! Flipendo! O meu primeiro jogo, como eu falei, ele não é um excelente jogo. Como não é? Mas o meu primeiro jogo é Power Rangers Mighty Morph The Movie The Game. Foda. The Movie, a versão de Super Nintendo. The Movie The Game. A versão do Super Nintendo, cara, porque a do Mega Drive era diferente. Eu não joguei a do Mega Drive. Eu joguei. Cara, é muito bom esse jogo, velho. Então, é muito bom. Não, a primeira coisa que eu tenho que falar é, pra quem já jogou mais de dois beat'em up, sabe que Power Ranger é muito ruim com beat'em up. Dentro do universo do beat'em up, ele é muito ruim. Primeiro que não funciona. Primeiro que se a gente fosse seguir a franquia do Power Rangers, pra fazer um jogo de beat'em up, Power Rangers, você tinha que ficar o jogo inteiro enfrentando aqueles minions, que são iguais. Não vai ser nada legal. E no final é um chefão diferente por episódio. E depois repete. Jogo é mais ou menos isso. Mas ele é, tecnicamente ele é ruim. Por exemplo, o sistema de você mudar de lane com botão, isso aí não existe, sabe? Ah, isso é muito isso ruim. Nossa, realmente os Power Rangers, depois que eles se transformam, todos têm a mesma variação de golpe. Porque assim, antes, quando eles estão normais, você vê cada um faz, por exemplo, quando você pula e soca, o Rock, ele soca. Por exemplo, o Tommy, ele chuta. Então tem uma diferença no estilo de luta. Quando vira Power Ranger, é todo mundo igual. Tipo Sub-Zero. 5 Power Rangers, uma Sprite, sei lá, sabe? Uma programação. Véi! Então, definido que o jogo, a gente sabe, pra quem jogou beat'em ups mais trabalhado, sabe que não é um bom jogo. Mas, pra mim, foi o seguinte. A minha experiência com Power Rangers foi o seguinte. Eu não tive Super Nintendo, como eu falei no cast de Mario. Eu não tive Super Nintendo. O primeiro videogame foi o PlayStation 1. Mas eu cheguei a jogar Super Nintendo em casa de parente, de amigo e tal. E num aniversário, almoço de família, tinha um videogame, eles deixaram jogar. E o jogo que botou, assim, quando eu joguei, era o Power Ranger. E, cara, pra mim foi assim, sabe aquela coisa que explodia a sua cabeça? Porque pela primeira vez eu entendi o que era o videogame. Ali eu podia ser um Power Ranger, entendeu? Eu podia ser aquilo que eu via na televisão e eu achava fantástico. Aquilo que eu brincava com meus amigos, eu podia realmente ser no videogame. Eu nunca tinha pego esse espírito do que assim, o videogame ele vai te deixar ser coisas que você nunca vai poder ser fantasiosas. E porra, é Power Ranger. Sério, década de 90, não, Power Ranger. É justíssimo, cara. É aquela expansão do universo que você via pela TV nas suas mãos agora, né? Hora de morfar! Dragão Zord! Então quer dizer, aquilo, quando a gente fala de imersão, foi o que eu tive no Power Ranger. Que apesar de defeito, de lane, de mudar de botão, de todo mundo estar igual, cara, eu era um Power Ranger, sabe? Eu não precisava de mais nada. Naquele momento. Não era um Power Ranger. Não, é verdade, pô, eu tinha, sei lá, quantos anos esse jogo? Acho que é 97 esse jogo. Ah, cara, eu era aquilo que eu queria ser. Eu tava ali dentro, eu não precisava de mais nada, sabe? Uma das coisas que você... Ah, não, nada, é você não verdade. Precisava ir no banheiro, você não entendeu. Precisava comer. Você entende que assim, aquilo que você sonha, que quem você precisa, gosta de brincar, cara? Você é um Power Ranger, cara. E você pode escolher qual você é. Não é que sobra o azul pra você na brincadeira. Não, você pode ser quem você quiser. Como assim? Eu escolhi o azul. Olha só. E assim, eu não sei quem. Acho que. Eu não sei, eu não joguei do Mega Drive pra saber se era parecido, se era igual, se era diferente, mas eu acho que eu duvido que alguém na época que tem a nossa faixa etária jogou e não falou, caralho! É um jogo do Power Ranger, entendeu? Óbvio. Eu falo foda, eu acho foda até hoje. E eu não gosto de Power Rangers. Nossa. Você tem uma ideia? E ainda jogava, ó, cantando Power Rangers. Então, no começo ele vinha com a música. No comecinho. E assim, o grande lance desse jogo, a grande parte dele ser famoso, foi por ele poder ter o licenciamento de todos os personagens, né, da série, no caso. E, cara, era isso que fazia sucesso, era isso que vendia o game, né, você ser um Power Ranger. E o Rod... Robô gigante, arco-íris e porrada, é isso aí, cara. Que? Power Rangers, The Game, The Movie, vale a pena dar uma conferida. Eu joguei recentemente e ele é divertido. Ele vai te trazer uma coisa diferente. E eu recomendo aí, pra quem gosta, eu acredito que muitos de vocês aí já tenham jogado esse jogo e foram fãs também, como eu fui na época. Só faltou a música da flauta do Ranger Verde, porque não porque tem Ranger Verde. Porque não tem Ranger Verde. Ele era o branco. Bom, eu vou trazer agora um jogo que vai sair muito do padrão aqui, velho. Pra começar que não é um jogo de console, é um jogo de PC. Olha a heresia. Começou errado. Isso é bom. Segundo é um FPS. Olha aí, haters gonna hate. Counter Strike. Holy shit. Panda, mas você errou. Esse não é um FPS, esse é o FPS. O FPS, exatamente. O FPS. Counter Striker, cara. Foi o jogo que... Puta, cara. Foi o jogo que estourou na febre das lan houses. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu tinha 12 anos. Foi numa lan house. E gastei, assim... Gastei muito dinheiro, velho. Não, isso é legal. Porque o Counter Strike, ele não é só um jogo, né? Ele é um marco de um... Ele é um marco pra os FPS. Pro FPS também, acho que ele popularizou bastante. Mas eu digo, o movimento Counter-Strike, tanto aqui no Brasil quanto até lá fora, foi muito grande. Trouxe uma atenção pro videogame de computador que até então eu nunca tinha visto isso, sabe? Divulgou de uma maneira que, meu, nunca... Foi. Não, e aquela coisa, olha, você nunca ouviu seus amigos falando assim, ó, vamos na lan house jogar alguma coisa. Não, você ia na casa do seu amigo jogar alguma coisa no console. O Panda trouxe um bom jogo mesmo, porque ele envolve muito mais coisa também, sabe? É toda uma sensação, acho que... Olha, eu vou te falar que um dos primeiros, o Counter-Striker, inclusive, trouxe pra mim um conceito que também, acho que na época, se existia, não era difundido, que era o próprio gameplay, cara. Os vídeos de gameplay. É, não, acho que... Eu acho que até existia, mas eu não sei, não vou arriscar também que eu não lembro. Enfim, eu era. Na época eu era muito viciado nesse jogo. Eu passava 3, 4 horas por dia na lan house. Unstoppable! Principalmente quando eu abri uma lan house perto de casa, jogando esse jogo. E assim, a galera ia na lan house e muita gente não ia só pra jogar Counter-Strike, né? Ia pra jogar também. Naquela época, Warcraft 3, que estourou bem. Tibia. Mas eu ia só pra jogar... Tibia, exatamente. E eu ia pra jogar só Counter-Strike, cara. Era tipo, 3 horas direto por dia. E como eu gostava muito, eu tinha um amigo também que era viciadão. Tanto que a gente até chegou a criar um clã pra brincar nas lan houses, assim, né? Tirar um mix, que era o termo na época. Tirar um contra, né? E por causa desse amigo que eu peguei muito essa parte também de vídeos de campeonato, de gameplay de Counter-Strike, pra mim, além da experiência de jogo, de tudo isso, ela tem uma importância que às vezes a gente não consegue chegar, que pra mim são duas. Primeiro, que ela ajudou de uma forma absurda a difundir lan house e computador, por assim dizer. Uhum. E computador e banda larga. Funcionavam a base de Counter-Strike e outros jogos. Vamos ser sinceros, porque uma lan house não é uma coisa barata de você manter. Sim. E o cara que vai lá pra abrir o e-mail dele não é o cara que vai sustentar a lan house. É o cara que, quem sustenta, não, é o cara que não. Passa 5 horas jogando Counter-Strike com outros 6 amigos. Inclusive, fica a dica aqui pra você ouvinte do podcast, o melhor negócio que você pode fazer é lan house na frente de rodoviária. É dinheiro. Realmente. Na verdade, hoje lan house em si, assim, aberto em, mesmo em pontos comerciais, ele não dá tanto dinheiro por causa da internet que a gente tem hoje, né? Porque exatamente. Pessoas iam jogar Counter-Strike na época... Porque... Por duas razões. Uma delas era pra encontrar a galera, dava pra você jogar em LAN, então não tinha problema da conexão. São três. Na verdade, é pra encontrar a galera, problema de conexão, de internet boa e computador bom. Não, e computador. Exatamente. Eu não vou nem botar computador bom, e computador. A gente tá falando do... Eu lembro que naquela época eu cheguei a comprar uma placa de vídeo. Minha primeira placa de vídeo, uma Viper 2, só pra jogar Counter-Strike, cara. Não, eu tinha um Pentium 2 com uma Viper 2 de placa de cara, vídeo pra conseguir rodar. Eu nunca tive necessidade, assim, eu pelo menos tive mais contato... A época que eu tive mais contato com o computador foi nessa época. Porque assim, até ali, eu nunca tive necessidade de ter um computador. Pra que eu queria ter um computador? Exato. Sabe, pra exato. Quê? Aí você vê um jogo que, primeiro que ele traz... De uma forma absurda o conceito do multiplayer. Tanto do multiplayer com os amigos em, sei lá, mais de 4 pessoas. Você tá tipo em 8 pessoas jogando. E de igual pra igual. E aquela coisa, ela vai de uma arma de um time pra outro. De uma forma extremamente divertida. Apesar de você não ser bom, eu não era bom no Counter-Strike. Eu era uma bosta no Counter-Strike. Eu posso falar que eu era um jogador mediano pra bom. Jogava controle. Vem o cara e fala assim: ó, você tem que andar com a SDF e mirar com o mouse. Eu falei: cara, que bruxaria é essa, velho? Que coisa do demo! Inclusive, Eu me pego até hoje no... Um dos fatores foi por conta do Counter-Strike. Eu me pego até hoje em tempos que eu paro pra pensar no serviço pra fazer alguma coisa. É automático. É o dedo ASD. WASD, com certeza. Mas é então... o descanso. Não, e ainda vai. Ó, o meu conhecimento com Counter-Strike, ele foi um pouco mais... depois do que o de vocês, da grande maioria. O Mug jogou ontem. Na verdade, ontem, eu fui começar a jogar FPS. Assim, inicialmente eu não ia tanto em LAN House. Eu comecei a ir mais com os meus amigos, mas eu não jogava Counter Strike. Eu prefiro jogava não mencionar o que eu jogava. Eu jogava Gambald. Gambald é um jogo bom também. Eu jogava também. Não, é um jogo divertido. É um jogo maneiro. E assim, o CS, ele implementou, enfim, pelo menos na cultura geral, uma coisa que é um multiplayer competitivo que não era o de luta. Porque até aquele momento, quando você falava de multiplayer competitivo, em grande parte você tinha um jogo de luta, que era o mais sério. O futebol tava crescendo, porque ele tava melhorando. E aí entrou o FPS, que era assim, campeonatos e clãs e a galera jogando junto. O cara leva o mouse dele pra LAN House, sabe? Enfim, que nem, vocês pegaram que época, assim, quando vocês jogaram? Eu peguei, tipo, 2002 a 2006, que eu joguei muito em LAN House. Eu peguei a 2013, 2011. Olha, eu peguei uma época específica, eu joguei bastante em 2005, 2006, e quando eu jogava era assim, era ir na LAN House antes do curso, jogar CS, aí acaba a aula do curso com 5 minutos e joga CS no curso, aí depois sai do curso e vai pra LAN House de novo. Então, o meu caso era parecido, em 2004 eu tava no ensino fundamental ainda, na oitava série, eu pegava, voltava da feira, que ajudava meu avô na feira, né, voltava da feira, tipo, chegava em casa uma hora, eu entrava às 3 na escola, ia pra LAN House. Aí ficava esse tempo de uma hora até duas e meia na LAN House, aí ia pra escola, saia da escola às 7h30 tava na LAN House, ficava até às 8h30, 9 horas. No meu caso era semanal, só ritual, porque o curso era de sábado, só isso, porque não dava pra ir toda semana. E o período que eu joguei, eu peguei um período que teve um up por causa, não sei se você lembra, da época do filme do Tropa de Elite, o primeiro. Que a galera queria dar tiro. Ah, né? Já foi mais tarde. Aí eu lembro. Ah, já foi mais tarde, foi 2007, 2008. Aí eu lembro que quando o pessoal, tipo, tava aqui, não, porque eu vou matar bandido, eu sou o Capitão Nascimento, assim, aí o pessoal começou a colocar como nome os personagens do filme, né? Eu falei, aí que eu falei, eu fui lá e coloquei baiano. Cara, eu nunca morri tanto na minha vida. Sério, caraca. E pra fechar mais essa ideia ainda, tinha os mapas, né, mano? Porque aí surgiu o mapa brasileiro. Ah, Rio. Vila do Chaves, tem até outros WP Map, né, que são os mapas que custam. E tinha os oficiais que eu mais gostava, que era The Aztec, o The Dust 2 e Dust 2. The Inferno. Eu duvido aqui alguém que não jogou CS coletivamente e não teve uma experiência boa disso, porque foi legal sim. Você tinha que ser muito ruim pra não ter aproveitado o CS. O cabeça levantou até um tópico legal, que foi a evolução do Nick, né? Porque quando eu comecei, eu era o Stanley. Eu tinha uma camisa da marca Stanley. Olha, né? Aí. Que era um Joker. Não sei se vocês lembram. Lembro. Aí eu comecei como Stanley, porque eu não conseguia pensar em nada melhor. Eu tava com a camisa, pô. Vai isso, né? Aí teve toda uma evolução. Depois eu fui pra... Eu fui pra Iron Man, depois eu evoluí pra Iron Kill, porque todo mundo do clã começou a colocar kill no final. Iron Kill. Então o meu amigo era Shakira. Shakira, que era um personagem também de uma série do Netinho lá, tinha um cara boladão que era Shakira. Aí ele virou Shakil, o outro era Penkiller, virou Penkill. E eu virei o Iron Kill, tanto que meu nick na Steam até hoje é Panda IK, de Iron Kill. É mesmo. Olha aí, olha o segredo sendo revelado. Segredo sendo revelado. Mas você não passou pela fase dos números, né, Panda? P20743Z ao contrário, zero cortado. Não, isso aí é do... Eu, na época do CS, eu já era formado como Mug. Que bosta, hein? Então, permaneceu como Mug. Já os meus amigos que estavam lá, eles utilizaram os nomes de CS deles mesmo, que era Rafa. Era sempre assim: era o Mug, Rafa The Best, Hanegão. Hanegão e europeu. Ha! O que a gente meu pode... Não, peraí. Vai, pra fechar, vai. No PCS. O Panda era Panda Iron Kill? Mug era? Iron Kill. Mug? É. Mug? Ah, é que você era já velho. Cabeça... Eu fui conhecer CS depois que eu já era o Mug. Eu, na época, eu sempre fui cabeça, mas teve a época do baiano também, que foi uma época de muitas mortes. Eu tive duas épocas. O cabeça, provavelmente, porque sempre teve essa cabeça, né? É, quando eu comecei, eu era o Al Capone, porque... Olha aí! Legal, Al Capone, porra! Olha isso! E aí depois chegou o apelido Rhodes, e aí pegou Rhodes, porque Rhodes é o apelido mais legal do mundo. Aí, do mundo. Fechou. Até que não é Rodrigo usa Rhodes hoje em dia, né, Rhodes? Ai, fica aí, fica a dica. Olha só. Mas esse aí, CS é muito maneiro, parabéns. Headshot. Monster kill. Kill. Seguindo aí a onda, né? O meu primeiro jogo aqui que me marcou bastante, inclusive, foi o... Na verdade, eu vou pegar dois jogos, mas eles estão o mesmo gênero, praticamente, que eram o Street of Rage e o Golden Axe, né? Ambos do meu primeiro videogame, o Mega Drive. Lembra quando eu falei de beat'em up bom? Então, tá aí. Tá aí os dois, né? Na falta de um, tem o outro ainda. E essa é a época que a SEGA mandava muito bem, cara, de produtora, de incentivar a galera. E ainda no meu Mega Drive veio eles embutidos na memória, que era o meu Mega Drive de 10 games. Até hoje eu lembro quase todos os 10. Ó! Que era assim. Então, tinha o Super Hang-On, que era um jogo de moto maneiríssimo, que eu jogava pra caramba. Tinha Golden Axe, Colossus, Sonic, Street of Rage, tinha o Revenge of Shinobi, jogaço também. Olha, California Games. Revenge of Shinobi. Andar de patins na Califórnia, skate, tudo que é radical. Porque California. Sega Soccer com a câmera mais inusitada e não tinha faltas. Super Monaco GP, que tipo, foi o primeiro jogo de F1 que eu joguei seriamente, hardcoremente, tipo, mudando marcha e querendo ser o melhor. E Freak, um joguinho do patinho que buscava patinhos e corria de tigres, que era bem invadido. Peraí, qual era o nome? Freak. É um pato azul. Um pato azul, e era Freak. Enfim, mas eram jogos muito, muito bons, assim. O beat'em up do Mega Drive me trouxe duas coisas importantes, assim. É, primeiro, assim, a continuidade de um jogo, né? Foram os primeiros jogos que eu zerei e eu vi o meu progresso, porque você passava das fases, né? Você mudava, você tinha altos minions e altas aventuras. E cada um tinha sua jogabilidade, né? O Golden Axe era um jogo muito bom. Você tinha três guerreiros fodões e, tipo, você acumulava magia, montaria, batia em gigantes, invocava dragões. É, montava em dragões, batia em mulheres. Caralho! Detalhe, e todos com pouca roupa. E esqueletos, isso. Medieval, né? era um jogo que marcou muito. E o Street of Rage, cara, quem não quer sair na rua e bater em bandido, velho? Pô, era o que precisava, né, velho? E se você apertar, você chama a polícia e ela taca a bazuca nos bandidos. Isso é tudo que precisava. É, então. Anos 80 e 90, né? Tudo que. Um tipo beat'em up, ele sempre foi muito difícil. Ele é um dos estilos mais difíceis que a gente tem, sim, até hoje. Sim. Porque realmente ele quer te dar a sensação de... Ele é um jogo difícil de você terminar, porque você tem que ser bom. Porque você tem você tem golpes limitados. Olha, eu joguei fortes. Ambos com 8, 9 anos e penei pra zerar. Penei. Ah, até depois de mais velho. Fizeram um puta sucesso. Eles escreveram o que é o beat'em up, né? Quando isso. Você fala de... Até, eu vou até botar um pouco antes, talvez o Double Dragon antes. Criou o estilo, pode dizer assim. Final Fight, né? Mas... Primogênitos aí. O problema do Final Fight são as putarias de continuações intermináveis. E Agar pro prefeito do universo. O 3 eu acho maneiro. Mas uma outra coisa importante que eu gostava bastante do beat'em up depois foi o multiplayer, né, do beat'em up. Porque te ajudava, você batia no seu companheiro, dava briga. Quem pega o frango, né? De quem é o cano, né? Não, o cano é meu. E na dúvida, galera, quando você for jogar um beat'em up antigo no Mega Drive, se tá apertada a coisa, aperta. Porque ou vai vir um dragão e tacar fogo, ou vai vir a polícia e tacar uma bazuca nos bandidos. Pode ter certeza. É isso aí, e eu ainda acho, ó, e eu ainda acho que Street of Rage devia chamar Street Fighter. Porque é muito mais. Faz muito mais essa sentido. Merece, merece. Street Fighter e Street of Rage. Agora, começando a segunda rodada dos jogos marcantes, eu vou falar sobre uma franquia de jogos que me marcou. E Sephiroth Viadinho. Essa franquia... Oh, não, não. Essa franquia, pra mim, ela foi uma franquia que me marcou muito, não só pelo... Foi por causa dessa franquia que eu entrei pra internet, praticamente. Nossa, olha a merda, né? Podia... É a franquia... de Final Fantasy VII. Agora, Sephiroth Viadinho. Final Fantasy VII, pra mim, é um puta jogaço. É um dos melhores RPGs que existem, antigos, assim, do PlayStation 1. Eu sei que vai ter neguinho falando que é uma bosta e que o 9 é melhor, ou que o 8 6, é melhor, ou que lá, não sei o que é melhor. Mas, pra mim, a porra do 7 é o melhor, cara. Não, mas eu curto também mais o 7. Ah, eu acho o 7 o melhor, brinca também. Apesar então, de Sephiroth ser VR. É, e o que acontece? Eu, jogando Final Fantasy VII, eu fui buscar como que fazia algumas coisas, como eu achava. E eu não conseguia achar isso, tipo, fácil, tá ligado? O único lugar que eu consegui encontrar essas situações foi no Deus Master chamado Internet, entendeu? Então, tipo, o único jeito que eu consegui as coisas que eu precisava foi realmente... indo para o... Na época, eu acho que nem era Google que eu usava, era Cadê. Cadê? Cadê? Glorioso Cadê. Cara, morreu. Eu tenho uma vergonha hoje, cara, porque, assim, eu sempre cursei informática desde novo. E uma vez eu tava fazendo um projeto de curso, assim, tipo, de conclusão. Eu já era velho, já devia ter uns 15, 14 anos, sei lá, 13, não lembro direito. E eu sei que, tipo, na hora... Já assistia Google. Na hora de buscar a informação do projeto com o professor do meu lado... Ele entrou no Google, eu falei, não, peraí, eu apaguei o dele e digitei www.cadê.com. Entra. Nossa. Nesse, esse é melhor. Nossa! Aí ele, não, cara, é o Google que é melhor, é o professor pra mim. Aí eu briguei, tá, não, cara, é o Cadê, não sei o quê, eu fiquei bravo com ele, velho. Hoje ele deve rir muito da minha cara, se ele lembrar disso. Nossa, ô Rods, tá bom, você não fez isso. Fiz, pior que fiz. Eu posso então contar a história embaraçosa. Nossa, sobre Google, sobre navegador, é site de pesquisa, só que é do meu irmão. Não! Não, agora eu vou falar, o Rods abriu a brecha. É o seguinte, quando meu irmão começou a entender como funcionava o computador, eu falei, tudo que eu falasse, ele falava, como que eu acho, uma vez era pra ele pegar uma receita de bolo pra levar pra escola. Eu falei assim, ah, joga no Google, né? Aí eu botei o site e falei, ah, procura aí. Aí ele começou a botar assim, bolo formigueiro. Aí, só que eu não sei como que ele digitou que não saiu o resultado de uma receita, né? E aí ele foi piorando, ele ficou, escreveu, bolo formigueiro para comer. Bolo formigueiro, sei que... Aí chegou um ponto que ele escreveu assim, bolo formigueiro, vírgula, estou falando sério. Porque ele tão queria bravo, porque o Google estava brincando com ele, estou falando sério, eu quero um bolo formigueiro agora na minha tela. Eu falei, amigo, as coisas não funcionam assim. Ó, voltando aqui então para Final Fantasy VII, quando eu entrei pra internet, eu entrei em sites, assim, altamente ilícitos de... vulgo pornografia, hospedagem alheia de jogos, entendeu? E eu entrei na internet com um nome até de Vincent Valentine. Nossa, que é um dos personagens, cara, da shotgun maneira de Final Fantasy VII. Eu ainda não era o Mug. Então, uma coisa que também eu acho eu tô colocando aqui a franquia Final Fantasy VII, porque o universo Final Fantasy VII é um universo esplendoroso. Esplendoroso. Né? Você tem o... Olha o uso da palavra, vamos lá. Vai, agora que você usou esplendoroso, justifica. Ele tem... Agora justifica. Ele tem o jogo principal pra PlayStation 1, que já te dá várias situações. E além disso, ele te coloca, por exemplo, um personagem que é extremamente bom, que é o Vincent Valentine, em um jogo solo. Dark Cerberus. Né? É o, que é o Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. Que é a expansão do, você joga do universo com... do Final Fantasy VII, né? Explicando exatamente, isso. Exatamente, é uma expansão. E fora isso, você ainda tem para PSP o Final Fantasy VII Chris Core, que conta a história de Zack Fair, que é o antecessor do Cloud, que é o do Final Fantasy VII do PlayStation 1. E cara, as histórias se encaixam perfeitamente, entendeu? É uma harmonia muito boa. Essas coisas de ter uma história que se encaixa me lembra muito One Piece, entendeu? Ah, lá tava demorando! Tava demorando! Tava bom então, demais! Assim, ah, tá, vida tem, legal! Da hora sua vida! Tudo! Ai, caraca, viu? Ai, ai. É, você pensa que você, tipo, com Final Fantasy VII, a história principal, você ficou com umas coisas com... precisando saber, ficou nó solto. Só que você tem a Final Fantasy VII pra explicar a história do Vincent Valentine, e você tem o Chris Core pra explicar, tipo, a história do Zack, do Sephiroth, do Genesis. Cara, ele realmente fechou todos os pontinhos que precisava. Não, cara. Isso... É que nem você pegar o Oda ter feito, tipo, uma história que, tipo, isso, fechou isso, todos isso os pontos, tá ligado? Isso é legal em qualquer ponto, porque, assim, quando você tem um universo que o cara se dá trabalho de expandir de maneira decente, Star Wars não mandou um abraço. George Lucas, filha da puta, George Lucas. É legal mesmo, assim, porque você acredita mais na história, você tem aquela expansão que você quer e não fica nada em aberto extremamente apenas pra gerar mais dinheiro e confusão. E eu vou dizer até mais, quando você fala de Final Fantasy, primeiro que ele é, assim, inegavelmente um marco pra história dos videogames. Eu só digo mais, eu não queria... pra mim, a história está fechada, está boa. Eu não quero, mesmo sendo fã da obra, eu não queria que existisse mais um jogo da franquia Final Fantasy VII. O que eu até cogitaria seria, por exemplo, a gente já está na era do PlayStation 4. Poderia muito bem ter um remake do Final Fantasy VII com gráficos atuais, essas coisas. Mas com a mesma história mantendo, entendeu? Porque ela tá uma história boa, tá fechada, tá com os pontos... certos, então eu tenho medo do que colocarem mais um jogo e ferrarem com a história, entendeu? Não, isso é verdade. É uma ótima história do jeito que tá, então não mexam na história. Podem fazer remakes. Não, legal. Então é o seguinte, a gente fala, a gente brinca com a questão do Final Fantasy VII, do Sephiroth e tal, mas ele é inegavelmente um marco pra história dos videogames. Ele, sim, pra muitas pessoas, é o melhor jogo da vida, tem gente que, sim, considera isso. Sim. E ele é um dos primeiros jogos que teve o universo expandido, ou seja, ele teve uma aceitação tão, sim, grande, e ele ficou tão famoso entre os fãs, entre até os que não eram fãs de Final Fantasy, sim, que ele ganhou um universo expandido gigante, coeso, sim, que funciona. Sim. E eu acho que nenhum outro Final Fantasy até hoje conseguiu ter o tamanho, tanto pra fãs quanto mercadologicamente falando, que o Final Fantasy VII teve. E a gente já pode esperar. Ele, sim, só vai ter um remake ou quando eles, assim, quando a franquia estiver morrendo e a Square estiver precisando de dinheiro mesmo, que é por isso que eles estão segurando, ou quando algum visionário virar e falar assim, não, vamos mudar isso aqui. Sei lá, pega o Kojima e vai reescrever. Hora do reboot. É, são as duas únicas. Eu acho que assim, a Square vai segurar esse remake até o momento onde não der pra lançar mais nada e eles começarem a perder fã pra trazer fã de volta. Então, então vamos fazer um remake de Final Fantasy VII. Pra fechar uma coisa nada relevante com o assunto, mas falando de Final Fantasy VII. Que Mug é chato pra caralho. Eu tinha um amigo. Também. Eu tinha um amigo que ele tinha o filme do Final Fantasy VII em DVD. E até então, eu sabia que ele tinha esse filme do Final Fantasy VII em DVD. E eu sempre que eu saía com ele, ele me perguntava se eu sabia pra quem que ele tinha emprestado o filme dele. Porque sempre que a gente saía, Ele lembrava do filme dele, ele não sabia pra quem que ele tinha emprestado, e como a gente era amigaço, né? Eu sempre tava junto com ele, a gente tentava lembrar e tal, né? A gente até chegou a procurar e tal, nós achamos na casa dele, tudo bem. Aí acontece que assim, e ele ficou anos assim, passava anos, ele via às vezes na Liberdade passando e fala: caraca, não achei uma Final Fantasy VII. Aí um dia, quando eu tava de mudança de casa, a gente tava pegando uma gaveta. E tipo, a última gaveta de uma última cômoda, a gente abriu a gaveta e tava lá o DVD. Imagina a mágoa. Não, então a raiva dele foi tanta que ele falou: quer saber? Fica pra você agora. Mas eu acho a informação nada relevante, mas importante. Mas é culpa do Final Fantasy VII. Boa história, boa história. Essa amizade acabou por culpa do Final Fantasy VII. Que fique registrado. Não. E aí, como o segundo jogo, talvez até um jogo inusitado para alguns de vocês, talvez muitos nem tenham ouvido falar, que a gente até agora falou vários jogos que até agora tem grande fama, mas alguns não conhecem. O jogo que eu tô falando é Sly 2 Band of the Thieves, do PlayStation 2. Sly. Pra quem não sabe, Sly não é o Sylvester Stallone. É uma franquia. Sei que lá, pena. Tem que explicar como é que não é o jogo do cara, né, velho? Mas é um jogo da Sucker Punch, que é uma subsidiária da Sony. Então ele é exclusivo para PlayStation. E assim, é um dos jogos mais incríveis que eu já joguei. É uma trilogia. E é sem sombra de dúvida a minha franquia favorita da PlayStation. Acima de todas as outras, é de longe a minha franquia favorita da, que a Sony tem a exclusividade. De, melhor que God of War. Foda-se o Uncharted. Não, é gosto pessoal. O Sly, pra quem não tá reconhecendo, é aquele. É o Guaxinim que é bandido, óbvio, porque todo Guaxinim tem que roubar. Exato. Cabeça, posso fazer só uma pergunta antes de você começar? Pode. Você selecionou o Sly 2. Por que não o 3? Porque o 2 foi o primeiro que eu joguei. Ah, então foi aí que eu peguei o jogo. Foi aí que eu peguei a experiência do jogo. Por isso que eu não escolhi, porque o 3 realmente é melhor que o 2. Em grandiosidade. Então, pra como o Rod falou, o Sly ele é um jogo que originalmente você controla o Guaxinim, que ele é um ladrão. Só que ele é um ladrão, assim, não um ladrão tipo de rua, assim. Ele é um ladrão, ele rouba de outras pessoas que. Tipo Robin Hood, ele é um Robin Hood, digamos assim, entre aspas. É tipo Robin Hood. Ele é tipo a mistura do Robin Hood com a mulher gata e um Guaxinim. Isso. Ele rouba com classe, só que... Perfeito, é perfeito. E ele rouba coisas grandes, então esculturas, joias, quadros, ele tem isso. E assim, ele é um universo de animais, todo mundo é animal nesse universo. Ele é um universo... Cachorro? Isso. Cachorro? Cachorro? Por ele ser caricaturado, ele consegue trazer personagens extremamente carismáticos, que você tem desde o primeiro jogo. Você, é um personagem que você se identifica, apesar de ele ser um ladrão... Ele tem essa coisa da... Não! Peraí que eu quero saber agora. Vamos você lá. Não se identifica ou ele não é um ladrão, Mug? Qual dos dois? Eu não me identifico. Ah, você não gostou do personagem? Você não comprou a motivação dele? Não, é que assim, eu não me... Não tô falando que eu não me identifico com o Sly. Eu me identifico com outro personagem que está dentro do universo Sly. O Murray. O estilo dele, que é quando a gente pode falar, ele é um jogo de aventura, né, ação, aventura, mas ele se baseia no stealth e, entre aspas, vou botar até entre aspas, um hack and slash no sistema de combate. Sim, sim. Então, ele tem seguinte, um bastão isso, bate em animais, outros animais do mal. Isso aí. Porque assim, humanos batendo em animais, não pode. Agora, mas animais se batendo, pode. Exatamente. Isso... É Blood Roar, né? Explica isso. Mandou um abraço. Aí o que acontece? Porque assim, na época, quando eu peguei o Play 2, o que você tinha de stealth? Você tinha o quê? Você tinha Metal Gear Solid, que é um dos jogos mais complicados da história. e Splinter Cell, que é um jogo complicadíssimo também. Então, muito. Quando. Não, é um jogo difícil. Eu nunca fui muito bom nesses jogos. Não, época. Eu tô concordando. Ah, sim. E quando eu pego um jogo que ele é, assim, ele é um stealth, ele é divertido e ele é simples, ele me cativou, assim, de primeira. Eu vou dizer assim, a mecânica, né? O gameplay, o metagame dele me pegou de uma forma absurda. Porque ele é simples, ele é fácil, ele é funcional e ele é divertido. E eu acho que dos jogos, assim, eu nunca me diverti. São poucos jogos que me divertiram como Sly. É um jogo que eu tenho pro Play 3, o Bundle, que tem o Collection. Eu joguei. Eu tive a mesma sensação quando eu peguei pela primeira vez. E assim, eu ponho no meu hall de melhores jogos a trilogia do Sly, mas em especial o 2, como que foi o que eu comecei. Assim, é fantástico. Eu recomendo pra qualquer um que tem interesse, que pela nossa descrição aqui tem interesse no jogo, pode pegar. E assim, me marcou muito esse jogo. É muito bom, cara. É um jogo realmente excelente. E ele realmente é um jogo que te marca. Eu acho que eu bobeando, falando assim, é um dos melhores jogos de PlayStation 2 pra mim. Só que no caso o 3. É na, no caso, na, 3. Na minha quest de heresia eu pulei o PlayStation 2, então não joguei. na tentativa de zerar a heresia. Platinar a heresia. Eu tô platinando a heresia, mano. Mas, só colocando aqui em citação, o Sly, ele é um personagem carismático, mas ele tem, assim, o universo Sly tem outros personagens e jogáveis, né? Que algumas jogáveis também, mas um também que eu me identifico muito é o Murray, que é um hipopótamo rosa. Que tem como a única função bater. Bater. Mas ele é meio, tipo, aquele grandão, bobão, sensível, tá ligado? É, tipo, ele brinca com estereótipos, né? Ele brinca com essa... exatamente. Mas ele é um personagem também muito carismático, eu me identifico muito com ele. E eu ia falar que uma pessoa deve se identificar muito com um personagem aqui, o Panda. Ele deve se identificar com o Panda King, né? São dois... ok. Por obrigação. Cara, Panda, ele é um personagem que ataca com fogos de artifício. Sério. Ah, que legal. Que ótimo. É maneiríssimo. Que maneiro. É, chinês nem gosta de fogo de artifício. Panda nem é chinês. Mas assim, e ele, além de ser um jogo assim, ele é um jogo que ele vai misturar o 2, três jogabilidades, os três personagens principais, o Bentley, o Murray e o Sly. É, tem o Bentley também, que é uma então você é a todo tempo incitado a jogar de forma diferente, porque quando você muda o personagem, você muda tudo. Por exemplo, você tá jogando com o Sly, você pode andar pelo telhado. O Murray, você já não consegue andar tanto pelo telhado, ele já não é tão stealth. Então você tem que ter, são três jogabilidades diferentes dentro de um jogo. Um jogo bem trabalhado, um jogo engraçado, com uma história boa. E eu acho que assim, ele passa um batido pra algumas pessoas, mas eu recomendo. Fácil. Bom, meu segundo jogo, pode ser nem um jogo, vai, uma franquia aí. Não a franquia, mas pelo menos a franquia dos três jogos pra Super Nintendo, que é Donkey Kong Country. Plataforma, já falei, Super Nintendo, e foi assim, foi o meu primeiro jogo de videogame, meu primeiro jogo do Super Nintendo, e um dos primeiros jogos que eu zerei, o 3 no caso, né, que o... Um e o dois era o meu primo e depois eu peguei emprestado. Eu deixo passar, Panda, porque assim, por mais que eu não goste de macacos, pra mim gorilas não são macacos. Então fode. O Donkey Kong 3 tem uma coisa interessante, né? Porque muita gente não gosta do jogo 3 e eu conheço gente, inclusive o próprio Gosturbo, que defende, que fala que é o melhor jogo da franquia e tem seus motivos também. Por que mais defende... que o bebezão... não seja carismático em nada e a menininha lá, que eu não lembro o nome. A Dixie fica difícil. E fica difícil pra Dixie pra assumir um papel principal, né, na história, já que ela é o elo de ligação, né, com a história. Talvez seja isso que cria um pouco de aversão na galera pra começar a jogar e depois jogando o jogo. Mas eu também acho uma das eu acho o melhor dos três, eu acho o 3 o melhor. É, então pode tem ser, jogabilidade, né? Porque tá no ápice. Pode ser por conta disso. Não, e fora a revolução no gráfico, queira ou não, aquilo foi uma revolução no gráfico do Kong 3. Foi uma grande aposta, como deu tanto certo, ela pôde continuar, né? Com uma curiosidadezinha assim, boba, é que tem a ligação, né, entre os personagens. Porque começa primeiro com o Donkey Kong e o Diddy Kong. E o Diddy Kong e a Dixie. E a Dixie. Depois é a Dixie e o bebê mongol. Isso, porque o Donkey Kong e o Diddy Kong, eles foram sequestrados. Aí depois a Harry não quer mais e foi embora. Na verdade, não quiseram mais a Harry. E eu tenho muita saudade da Harry por causa de Kim Irstinkt. Eu me lembro, associava muito ela com o fato que ela voava daquele cabelo. Isso. E eu associava ela muito com Tails. Só que o Tails é inútil. É. Maldito Tails. Não! É inútil. O Tails é um personagem inútil e fim de palha. Olha, a única vantagem é que ele não morre. Ele não morre. Isso pode ser uma maldição. Então. Nada que não morre é bom. Tirando o Sage, que é maneiro. Tirando o Sage, que é gente boa, né? Coloquem no YouTube, Tails don't die. Mas eu acho legal, principalmente pro Super Nintendo, Donkey Kong em si, a franquia toda é muito divertida. Então, hoje a gente tem no Wii, né, o Donkey Kong Returns também, que tenta emular um pouquinho dessa jogabilidade antiga, né, e traz muito bem. Porque é legal, cara, porque jogo bom antigo é jogo que desafia. Então, e Donkey Kong era bom nisso, cara. Muito bom. E, assim, eu falei que eu não vou falar da franquia, porque... pra mim, Donkey Kong é isso, é os três. O resto, nada me agradou, então eu prefiro pensar que acabou ali, entendeu? Aquele do tambor do GameCube. Jogar com o tambor. Então, pra mim acabou lá. Não, então, pra mim acabou no 3. E pra mim, considerando só os três, é a minha franquia favorita, eu posso falar. Mais do que... Não... Mas... Justo, viu, Panda? Não. E qualquer personagem que surfa num carrinho de mineiro. E porra, cara. Puta, velho. Toda vez que eu escuto a musiquinha da abertura do Donkey Kong 1, eu quase choro, velho. Escorre uma lágrima. De praxe aqui, só pra fechar de maneira legal. Eu lembrei de outra história randômica da minha vida estranha. Vamos lá. Que eu como sou mais novo, né? Eu joguei Donkey Kong muito, e como não tinha Super Nintendo, eu joguei muito Donkey Kong no espaço criança do Carrefour. Olha aí! E eu já conquistei. Eu tive que conquistar meu posto de jogador número 1 lá no espaço criança. Senão eu jogaria sempre com 2, mas eu conquistei, joguei bem e falei, ó, cara, você não merece essa cadeira, quem merece sou eu. Deixa que eu garanto. Tinha um negócio desse na Americanas de Taubaté. Só que era o Sonic. Então, era assim, a cadeira é de quem é o melhor. Caraca, pela cadeira, entendeu? E assim, eu sempre fui vidradaço em jogo de luta. Geralmente no Espaço Criança não tem jogo de luta. Então tinha duas coisas que me fez ganhar ser o rei do Espaço Criança quando eu ia. Primeiro era o Donkey Kong, que eu jogava bem a ponto de merecer o Player 1, porque o Player 1 é o que uhum. é demais, né? E segundo era no Pokémon Stage. Olha aí! Que mestre Pokémon. Como eu joguei, né? Aí eu sabia direitinho tudo e monopolizava a cadeira 1. Falou. Se tivesse um campeonato de espaço criança no Intercarrefour, eu ganhava. Intercarrefour. Espaço criança. Intercarrefour, intercriança. Interfantil, sei lá. Sinistro. Back. Fighters 97. Story Games for Final Destiny. É, e fechando aqui, né, o segundo jogo que me marcou muito, porque jogos marcam, né, é, foi também um jogo antigo, né? Para! Eu ia falar pro pessoal de casa tentar adivinhar, deixa quieto. Ah, sim, então tá. Então, então é, foi um jogo antigo também, né? Tem, vocês estão ouvindo, se vocês já ouviram os outros casts de videogame, vocês já devem saber que jogo que o Ross tá falando, né? Imagina, né? Vocês têm uma ideia qual é o jogo que ele está falando. Sudoku 2000, né? O jogo é... Jenga Online. Não, mas... É óbvio, né, galera? The King of Fighters. Não, não tem jeito, né? Jogo bom é jogo de luta que traz competitivo e frustração. E quem é melhor e o chefe prova, na, um apelão. Prova no dedo, na unha e com a camisa em cima do controle. Bom, The King of Fighters 97. Como ele é 97, fica óbvio porque ele é, porque em que ano ele saiu. Ó, eu que não sou tão fã da franquia, 97 eu acho melhor, cara. The King of Fighters 97, ele tem três passagens fodas, assim, pra mim. A primeira é que ele foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei consciente, assim, eu já era, tipo, eu lembro, é, era na casa de um primo meu, ele tinha um PlayStation 1 e deixou tocando, e eu me surpreendi muito, tá ligado? Até lembro que o primeiro personagem que eu vi foi o Yori, aquele revoltadinho. E foi amor à primeira vista, cara, não tem jeito. Não, é legal joguei, saber que você gosta do segundo melhor jogo de luta, depois de Mortal Kombat. Mas voltando a coisa assim, que aconteceu bastante com o The King of Fighters 97, como eu era um noob, né, tava começando ali, o The King of Fighters 97 tinha um recurso, não sei, quem é velho lembra? Que é você mudar, você configurar o R1, o L1, os gatilhos, pra soltar especial automático. É isso aí, vem do Marvel vs. Capcom. Sabe que jogo tinha isso aí também? O Yu Hakusho pro Nintendo. É verdade. Aí já não é tão antes. Não, então, mas então. Mas o Marvel Skeptic usa isso até hoje, assim. Mas aí que acontece? Aí o que eu fazia? Era barrinha. Na época, no meu primeiro estágio de The King of Fighters. Eu tive três, que nem eu falei. Então era barrinha no infinito. Aí eu virava o controle porque eu não precisava andar. E era só especial, velho. Especial. Cara, devia ser muito divertido. Cara, era insano. Aí meu segundo contato com o The King, e foi o 97 de novo, foi quando eu já tinha o meu... Já tinha o... Não, acho que não foi... Acho que foi antes do PlayStation, até. Foi depois. Não sei, enfim. E meu segundo e terceiro contato, eu já não lembro muito bem a ordem, mas eu vou falar do meu PlayStation. Quando eu ganhei meu PlayStation 1, obviamente, um dos primeiros jogos que eu fui procurar... The King of Fighters. Foi. Mas então aí acontece, o meu segundo e terceiro contato com o The King, eu não lembro bem a ordem, mas acontece que assim, eu vou pegar o segundo como se fosse o meu PlayStation 1, eu ganhei o meu PlayStation 1, né, joguei bastante, mas óbvio, né, porque a primeira aquisição que eu busquei de verdade pro meu PlayStation 1, foi o The King e o 97, porque foi o que me marcou, né, e pra todo mundo que é fã até de The King of Fighters, gosta muito, porque é a conclusão da Saga Orochi, que é pra muitos assim, é um marco assim, do The King of Fighters, onde ele teve o seu ápice, e depois 98, que é a coletânea e tal, mas ele foi o marco, e pelo todo carisma também, você tem a apresentação da maioria dos personagens clássicos assim, da série, tudo legal, maneiro, e na terceira parte aqui do The King of Fighters foi no fliperama, que aí é pra valer. Aí é in real life, né? É, então. Aí, cara, tem aí que ter milhões. Aí você desgrudou da saia da sua mãe e falou: mãe, estou indo. Tô na hora, vou buscar o pão. De porra é séria. Vou buscar o pão. Mas, e assim, cara, ali, ó, não culhões, não glória, porque precisa no ter. No balls, no glória. E você toma umas ombradas, joga. Deixa de comer, cara, o pão. É agressivo. Mas The King pra mim foi fantástico, assim, me marcou muito. Eu acho que o pessoal tá até calado esperando um grande discurso, mas eu não vou me alongar. Não, é assim, o The King, você pode dizer que o The King of Fighters é o jogo da vida, hoje? Da vida. É o jogo da vida. Comecei com ele, jogo com ele e até hoje procuro ele. É assim, eu vejo, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu vejo o King of Fighters, dentre os principais jogos de luta, ele sempre foi o que ficou mais à margem. Era só o pessoal mais hardcore que jogava tanto. Porque, por exemplo, você não ouvia falar tanto de King of Fighters quanto de, por exemplo, Street Fighter ou, por exemplo, Mortal Kombat. Sim. Mas ele manteve a sua força e a sua fanbase, tanto que eu acredito que hoje ele é tão jogado em campeonatos, assim, tão disputado quanto é Street Fighter. É, assim, ele faz muito sucesso hoje, principalmente com o mexicano, né, que vivenciaram mais. Mas o problema do Tekking é que ele teve a bola fora da SNK falindo, né, a Playmore. Uhum. E com isso ele abaixou um pouquinho, né, tanto que o... Acho que cronologicamente 2004 é quando ele fale, aí depois tem alguns de PlayStation 2, que não tem muito a ver com a cronologia, e depois ele só volta no 12 agora, né, nessa geração. Recentemente. Então, poxa, é complicado. E ele, eu acho, pra mim sempre foi o mais difícil dos jogos de luta. Ah, sempre sim. Foi assim. Não, ele é o mais técnico, Street Fighter, ele se limita com duas meia-luas pra frente. Mortal Kombat é só pra baixo e pra frente, não tem o diagonal. Tekken of Fighters, velho, é você rodar o manete, dar pra frente, diagonal pra trás, diagonal pra frente, pra baixo, pra cima e um grito do Tarzan. Aí você dá o especial. Aí você dá o especial tipo nível 1. É, do nível 1, então, eles deram criatividade total pra galera pra inovar, tipo, fala, ó, faz a combinação que vocês quiserem. Não, eu acho que é o seguinte, a combinação saía assim, eles davam o controle na mão da criança de 5 anos e ela apertava loucamente os botões e saía. Ele fala, ó, esse aí, pronto, é esse aí o combo. É, então, é hard. Mas é legal, e só fechando aqui, o Tekken Fighter me marcou mais ainda, não só pela toda essa experiência, mas ainda mais. Ele criou pra mim essa paixão que eu tenho, né, que são os jogos de luta. Foi tudo. Ali que começou. Tudo, é tudo. Ali que o pequeno Rod falou, vou dominar o mundo. Obrigado não, pela... Não que eu seja bom, né, mas... não que você seja bom, mas você desafia qualquer um que vier aqui, né, então... falar aqui. É. Mas é isso aí, jogaço. Vale a pena. Eu acho que não tem o que falar de The King of Fighters. Não, é verdade. Ele é aqueles que a gente não tem. Não existe discussão. Ninguém fala, King of Fighters não é bom, não. É, quem jogou mesmo sempre tem carinho. É muito difícil um cara que jogou The King of Fighters bastante e não gosta hoje assim. O que o cara não gosta é da SNK, que fez cagada, fez jogo de tiro com The King of Fighters, fez. Olha as atrocidades, né? Assim. Mas... Não é exclusividade dele. Isso é legal. Mas isso aí, ó. Só vou soltar um especial e vamos pular de quadro aqui. Então esse foi um pouquinho das nossas experiências, né? Mas na hora de construir essa mini lista aqui que a gente fez, rolaram algumas brigas. E dessas brigas a gente teve que criar uma categoria à parte aqui nesse cast, né? Exato. São as menções ao Rosa, seguindo o Dino. Aos Rosas, segundo português. É pra ninguém ficar, porra, você roubou o meu e não sei o que era... Aqui a gente fala menção rosa, mas na verdade seria tipo prêmio ao concurso, assim. Isso, nem pôde entrar na discussão porque todo mundo ia querer falar. A gente não alongou muito, a gente pegou só 4 títulos assim que pelo menos repetiram na hora de escolher. E a gente vai puxar aqui a bola, né? O primeiro, que aí a gente já falou deles em alguns outros casts, que é a série de jogos Kingdom Hearts, né, que, bom, pra quem conhece, é difícil quem não gosta, é uma série que a gente brinca que é uma série mágica, né, ela vai fazer uma... ela vai ligar ela liga os universos, liga o universo Disney, o universo da Square Enix, Exato. Inclusive, se a Fer fosse mais gamer, ela ia gostar. Sim, a Dri que é fanática por Kingdom Hearts. O Mug gosta muito. Eu gosto bastante, apesar de não ter conseguido jogar todos por conta dos inúmeros spin-offs. Mas é assim, ele é um dos meus estilos de RPG favorito. Eu gosto muito de RPG de ação. E eu acho que ele consegue cadenciar o RPG de maneira como poucos jogos conseguem. Com uma puta história, uma trilha sonora fantástica, bons chefões, uma carga certa de emoção, de drama. Não, só falar que assim, Kingdom Hearts, aqui, mas assim, com certeza. Quem joga normalmente se apaixona ou tem um respeito muito grande por essa série. Assim, acho que tem que citar. E assim, galera, vamos ser franco, vai. A gente tem um RPG de ação, a gente tem o Pateta e Sobretudos, cara. Como isso vai dar errado? Como? Não há meios! Não há meios! Kingdom Hearts é isso aí, acho que teria briga se a gente não tivesse criado. Ó, a única coisa que falta é que não toca Anda da Si, nem Pia Man. Faltou isso, velho. Pô, a trilha sonora, se eles pegassem a trilha sonora da Disney, putz, ia ser. Tem mais algumas um músicas até, mas não, eles não pegam tanto. É, sim. Mas eu vou puxar aqui o segundo coisa aqui, que seria o Legend of Zelda todo, tudo. A lenda do Zelda. A lenda do Zelda, do cara do capuz verde. O que acontece? A franquia do Legend of Zelda, ela tem dois fatores aqui que pegam bastante tipo, no pessoal aqui no geral. Primeiro, ela bate muito assim, com as nossas idades gamers, né? Ela faz parte bastante de todo mundo aqui. Segundo, ela tem um crescimento muito bom e lançou jogos muito bons antigamente e hoje também. Então é muito difícil você não pegar um jogo de Zelda que possa te marcar assim. Mas então, mais importante que tudo isso, o que a saga do Legend of Zelda tem pra trazer pra gente é toda essa jogabilidade do Zelda, essa magia, esse universo. Eu quando eu jogo Zelda, eu brinco que eu fico tranquilo, porque ele te faz essa tranquilidade. São várias coisas, são as quests, são as dungeons, é o mapa da coisa, é a chave do chefe que você tem que pegar, são os upgrades do Link que você vai pegando, são a história. Hoje a gente tem uma linha cronológica também pra quem quer jogar tudo na ordem. Então, sim, eu acho que vale a pena o nosso herói verde aqui, o nosso herói de roupa verde, tem muito a ensinar pra galera. Eu acho que fica pelo menos pra mim menção honrosa o Ocarina of Time, que... A Link to the Past é o meu favorito. Que pra muitos... É o meu favorito. Da galera do SNES aí. Mas Ocarina of Time pra muitos é o melhor jogo do mundo, assim. Tipo, ele é o melhor jogo de todos os tempos. É, exatamente. Olha, ele merece. Se intitulasse, eu diria que sim, porque ele tem seu mérito pra aquele jogo da época trazer esse tipo de história e esse comprometimento com um jogador. É incrível, cara, é incrível. E pra fechar a Legend of Zelda, eu lembrei de outra parada estranha. Vamos lá, a vida do Rod. Quando eu tava jogando a Legend of Zelda, eu tava numa fase meio relax da minha vida. Então eu tava ouvindo muito Raul Seixas. E a primeira vez que eu joguei Legend of Zelda, eu simplesmente desliguei a trilha sonora do jogo. E joguei ouvindo Raul Seixas, cara. Então toda vez que eu pego a Epona e cavalgo nos campos de Hyrule lá, eu tô ouvindo tipo, eu nasci 10 mil anos atrás, sabe, pro Platizum. É o Al Capone, vê se Tim Mendes, sabe, foi a época maneira. Isso aí. Qualquer coisa. Raul Seixas com certeza serve como trilha pra Legend of Zelda. Fica a dica Miyamoto, né? Fica a dica. Vale a experiência, pra quem curte, galera, né? Ou não, né? Que a gente também não pode esquecer de colocar aí também Chrono Trigger, que na minha opinião ele é uma ótima série também, com uma ótima história. Ele deu até origem a Chrono Cross também, que pra mim é um ótimo pedaço. Chrono Trigger é muito melhor. Esse Chrono Cross, ninguém liga pro Chrono Cross. Porra, por que não? Chrono ninguém liga. Ó, na minha opinião, eu acho que Chrono Trigger marcou muito mais outras pessoas. Mas pra mim, Chrono Cross marcou mais do que Chrono Trigger. Tem o Chrono? Não. O Chrono? Você não entendeu. Tem o Chrono Trigger, que é o Lynx. Não. Tem o Chrono? Não. Então, fechou. Não precisamos de mais nada. Caso encerrado. Bem, mas... O Chrono Trigger, ele chegou no videogame pra, tipo, sei lá, colocar uma história, e ele colocou história de lapsos temporais, né, de linha de tempo em jogo. Ficou muito legal isso, cara. O Chrono Trigger, a gente tem que imaginar que o lançamento original dele foi pra Super Nintendo. Ele foi um jogo que definitivamente, como a gente já falou de alguns outros aqui, ele dividiu eras. Caraca. A gente pode falar que existem jogos antes e depois de Chrono Trigger. Ele trouxe uma coisa que até hoje é difícil de a gente ver. Não, é verdade, que é o final alternativo. Existe um fator que se você fazia uma coisa no começo ou não, o final mudava. Cara, a gente tá falando de Super Nintendo. Década de 90. Cara, você não conseguia imaginar isso. De fazer um jogo gigante, onde as suas atitudes iriam permear durante toda a sua aventura dessa forma. O Sage comentou aqui embaixo, uma puta equipe que fez o jogo. Ele é um jogo que, assim, ele tá datado pela jogabilidade, pro seu jogo de Super Nintendo? Sim, está, querendo ou não, sim. Mas ele ganhou um remake pra DS, que é excelente. Mas, assim, ele não envelhece. Ele foi um jogo que foi tão bem pensado, tão genialmente criado, que ele fica marcado. Você não tem como falar assim, não tem como você falar que Chrono Trigger é um jogo ruim. Não existe, não há como. Ele é um jogo sem igual dentro do Super Nintendo. Eu acredito que nenhum jogo do Super Nintendo consegue fazer o que ele fez. Cara, vou chorar, velho. Ele é uma obra, cara, completa, assim, de tudo. Do design, da trilha sonora, da ambientação, aquela história, cara, são muito bom. Vale a pena quem quer conferir. E por último, a menção rosa, mas não menos importante, senhor Cabeça. Talvez a mais, cara. Principal. Pokémon. Para o mundo! Para o mundo, velho. Porque, assim, eu quero que levante a mão, tirando o Sage, que eu sei que você é herege nesse tipo. Quem não jogou Pokémon e foi apaixonado um dia? Quem é jovem e não jogou Pokémon? Quem é jovem? Quem tem menos de 100 anos e jogou Pokémon e não se apaixonou, seja no Game Boy, seja no DS agora recentemente, seja no Nintendo 64, cara, Jesus, no 3DS. Pokémon foi uma experiência completa, é algo totalmente novo, uma perspectiva totalmente nova, uma jogabilidade comparativa muito legal. Você tinha interesse em saber as vantagens desses tipos, jogava, evoluiu também durante o tempo, né? Mas pra mim o destaque do Pokémon são os primeiros, né? Pelo que ele trouxe. O Pokémon, ele é uma revolução em vários aspectos, assim, né, dentro da indústria de videogames. Primeiro, foi um dos primeiros jogos a fazer um sucesso, assim, estrondoso, ao ponto dele virar, dele se expandir ao infinito, com séries de televisão, com brinquedos, materiais de todos os tipos, né? Ele explodiu. Cachá. Ele, pra mim, eu posso falar assim com uma certa, vou dizer uma certa categoria de anos jogando videogame, que ele é, do ponto de vista, se você quer ser um jogador profissional, você quer jogar assim, sério, ele é o jogo mais difícil que existe. Independe se ele é de criança ou não, ele é o jogo com o maior número de variáveis, o maior número de aspectos que você tem que pensar quando você tem que montar a sua equipe pra disputar um campeonato. São infinitas as possibilidades. É um fator legal porque ele consegue flertar com a casualidade e com o hardcore, né? Porque o cara casual, ele só quer decorar os tipos, saber, ó, que o água ganha de fogo, então vou fazer meu time assim, assim, sabe? Beleza. E o cara hardcore da liga, que quer jogar a coisa, pode fazer o time dele. Ele consegue agradar tudo, e isso eu acho bastante interessante. Não tem nem o que falar, cara. Pokémon foi um incentivo gigante, cara. Eu lembro até hoje. Vocês também jogaram depois do anime, né? Como eu? Sim. É, eu joguei. Inclusive estranhava, porque o Pokémon Red, ele tem alguns Pokémons diferentes, né? Por limitação gráfica. Sim. Tipo Golbat. Então eles ficavam muito feios. O Jodude era feio demais. Não, mas ainda assim, ele pra mim teve esse impacto que teve o Power Ranger, de eu poder ser o Ash, ou ser eu no mundo de Pokémon. Que você não é necessariamente o Ash no Red Blue, né? Você é você nesse mundo que você quer. Fala, e aqui provavelmente eu fui o único que joguei o Green, que era o japonês. Óbvio, você tá no Brasil. Eu falo, pra mim, Pokémon é o meu jogo da vida. Sabe? É o meu. Pokémon. Eu não consigo colocar um, porque eu joguei junto, né, assim, meio próximo Red do Gold, mas eu vou colocar o Gold, que talvez foi o que eu mais joguei. Mas assim, é o meu jogo da vida. Foi o primeiro jogo, como o Rod falou, que eu quis jogar sério, eu quero saber tudo disso. Sabe? Acabar e ir de ponta a ponta, pegar tudo e fazer tudo. Legal. E ele me trouxe um dos melhores momentos jogando videogame, assim, eu posso dizer facilmente que um dos melhores momentos dentro do videogame foi o Pokémon. E tanto que tá até aí hoje, né, acho que com prós e contras, né, ele ainda tá aí hoje forte, é uma franquia fortíssima, só de falar o nome já vende, que é um absurdo. Exatamente. Hoje tudo que tem o nome Pokémon ainda vende de uma maneira... Tem muita coisa pra falar, assim, então fica aí a dica, óbvio, falando de alguma coisa que marcou, seria impossível tirar um pouco de fora nisso pra gente aqui, né, que vencemos bastante. Final aqui, eu queria só puxar o último tópico aqui pra gente aqui fechar, porque a gente falou de muita coisa antiga, então eu quero só deixar aqui pra galera ainda ter mais devaneios de nostalgia. Três perguntinhas rapidinhas, hein, galera, pra fechar, então. Uma franquia, um jogo multiplayer e o último jogo que o marcou aí pra vocês, hein, pra gente fechar de vez esse cast aqui pra coisa bem. Começando pelo senhor Ivaldo. Uma franquia. Jogos de One Piece. Puta que pariu. Por que não, né? Mais clichê impossível. Why not, please? Ó, você sabe que ele é em história, é em cronologia. Às vezes jogo tem jogabilidade, mas tá beleza, vamos lá. Um jogo multiplayer. Eu colocaria Minecraft. Minecraft, puta que pariu. Vem, cabeça. Vai pra lá, cabeça. Tem que começar com o pior, tá? Vamos lá. Então tá. Vamos lá, opinião, né? A gente tem que respeitar. Sim. É quadrado, mas é legal. O último jogo que me marcou, também é multiplayer. Ace of Spades. Caraca, você marcou a esse ponto. Marcou há dois dias. Quando a gente fala marcou, a gente não tá falando que ele tá marcado na conta do cartão de crédito. Vocês viram quanto que eu, em dois dias... Eu tive 22 horas de jogo. Ah, mas aí o problema é autocontrole. Autocontrole é bom. E maluquice, né? Pra quem não manjou, Ace of Spades é um Minecraft FPS. É isso aí, Mug se despede, então. É isso aí, falou, fui. Desconectado depois dessa. Bom, primeiro uma franquia, né? Caraca, a franquia... Pokémon, velho. Não, Pokémon. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Apesar de não ter jogado todos os da série, né? Eu não peguei terceira geração, porque eu nunca tive um Game Boy Advance. Mas todas as outras... E, inclusive, a minha preferida é o Gold e Silver. Da franquia. Mas a franquia é Pokémon. Ah, ótimo, ótimo. Eu acho que talvez pra gente o Gold Silver marcou mais, porque a gente pegou mais velho. Multiplayer? Cara, eu joguei poucos multiplayer. Counter-Strike, com certeza. Counter-Strike e nada mais. E o último jogo que me marcou, cara, sinceramente, eu adorei. Eu fui sem pretensão nenhuma, velho. E me tornou um dos jogos favoritos. Portal, velho. Portal. Portal. Cara, Portal. Olha só, hein? Gostei, boa, gostei, porque boa. Vai ser bom trilhar Portal. Tá tocando aqui, mano. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Cara, Portal é... Olha. Magnífico, magnífico, cara. É muito, cara. Muito legal, muito, muito, nossa, bom, muito bom. Escolheu bem. O jogo me conquistou de tal maneira, cara, que eu vou fazer uma tatuagem da Valve se um dia eu fizer a tatuagem. Olha, não, pode fazer que eu deixo. Só que porque... só pode fazer duas, porque o 3 da Valve não existe. É que eu não curto tatuagem, mas se eu curtisse, faria, velho. Aí a gente fala, o último jogo que marcou, o amigo do lado me fala Ace of Fate. Tá errado, né? Tá errado. Tudo bem, vai sim. Cada um... Ace of Fate. Eu fiquei assim um pouco transtornado com Minecraft e Ace of Fate, sincero. Deixou comigo. Mas vamos lá. Uma franquia, eu queria muito falar de Pokémon, como o Panda falou, mas eu não consigo deixar de lado a série Zelda. Ah, é impressionante, é impressionante, porque assim, Pokémon, querendo ou não, pra mim, tá caindo. Ele tá num ritmo, ele já tá assim, se desgastando um pouco, não tá com o mesmo fôlego que tinha antigamente. Sim, isso. E a série Zelda consegue, a cada novo jogo, que demora, pode demorar aí 2-3 anos entre cada jogo, ele consegue te trazer uma coisa nova. Pela dentro daquilo, proposta, né? Liberdade que sim, ele tem também pra sim. fazer. Ele vai te trazer a mesma coisa, que é o mesmo universo, o mesmo sentimento, o mesmo ambiente, mas ele vai te trazer uma coisa nova, não é repeteco, não é nada refeito, requentado do jogo anterior. É uma equipe que tá sentando e falando assim, a gente tem que fazer... Eu imagino que quando um jogo da série Zelda vai ser feito, eles olham um pro outro e falam assim, a gente tem que fazer o melhor jogo do mundo. Sabe, essa a mentalidade. Eles não estão preocupados em vender. Eu vi um documentário esses tempos de um cara pegando cada Legend of Zelda, assim, por lançamento, desde o primeiro, lá em 80, e até hoje, e mostrando, assim, o que os fãs faziam, porque eles iam criando timeline com base nos jogos que iam saindo, entendeu? E anúncios, e manuais, essas coisas. Então, esse carinho que o Legend of Zelda tem dos produtores, dos players, e dos fãs, né? Calma, Rod, não chora. É é único, assim. Você não vai ver igual. É justíssimo, cabeça. É um dos poucos jogos que ele não se importa em ser comercial. Ele não quer vender milhões de unidades, sabe? Ele quer te fazer você sentar ali agradar, e ter uma das melhores experiências que você já teve. Ser o gnomo mudo. ser o gnomo mudo. Como eu falei no cast de Mario, o Zelda ele não é um jogo que você aprecia em 8 horas, em 10 horas. Você aprecia por anos. Por anos, sim. A cada nova vez que você reinicia o jogo, tem uma coisa nova, você vai ter uma experiência diferente. Eu acho que assim, é uma série que... Não vou dizer assim a maior série de todos os tempos, porque a gente não, eu acho que pode ser um ponto de pretensão, mas assim, é algo que não existe nada igual no universo dos videogames pra mim. Não, perfeito, perfeito. Um jogo multiplayer, eu vou falar assim, que eu já joguei razoavelmente alguns multiplayer, mas o que mais me marcou, com certeza, é o Pokémon da quarta geração. Eu já até conversei com o Rods, foi o mais próximo que eu cheguei a ser de ser foda em algo. Sendo assim, sendo sincero, nunca. Tinha as opções, que eu estudei. Esse foi um jogo que eu realmente sentei e falei, eu vou estudar e eu vou ser o melhor. E tem uma entendeu? Liga legal, tenho que estudar, tem base, acho que vai... Justo. Eu acho que é um multiplayer completo, ele é assim, dentro da proposta dele, ele funciona muito bem, sempre foi muito, muito competitivo, muita gente jogando, e ele vai te obrigar a estudar. Pra você ser melhor, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, e aí, sabe, e fazer a sua melhor escolha, tem a sorte, você ter o treinamento, você ter o seu conhecimento, é tudo junto. Não, maneiraço. Numa das melhores experiências, como eu falei, o multiplayer de Pokémon em campeonatos que eu joguei pela internet ou até presenciais, foram as melhores experiências de multiplayer que eu tenho, sem sombra de dúvida. Justíssimo. E o último jogo que me marcou, eu até tiveram outros que marcaram mesmo, mas assim, aquele que eu falei, sabe, aquele que explode a sua cabeça, com certeza foi o Batman Arkham City. Olha só. Oh, jogaço. Não, vamos lá, o Batman, pela primeira vez, eu acho que quem é fã de quadrinhos sempre quis ter um jogo de videogame que fizesse jus à grandiosidade de cada obra. E o Batman, pra mim, foi o primeiro que conseguiu fazer isso de uma forma praticamente perfeito. Com certeza. Com o Arkham Asylum fez uma coisa impressionante. E o Arkham City expandiu isso a um universo, a um tamanho absurdo. Sendo aí entre um dos melhores jogos que eu já joguei. Ainda mais sendo do Batman, ele é completo. Ele vai. Ele é uma homenagem ao fã do Batman. Eu vou falar que eu fiz totalmente errado, porque eu joguei o Arkham City e não joguei o Arkham Asylum, cara. E vale a pena, assim. São jogos que, independente de um ser continuação do outro, os dois são excelentes. Independe um do outro. Mas eu... É fantástico. Se você é fã de quadrinho, esse é o jogo. Ele é o jogo definitivo de super-herói pra mim. I am Batman, o melhor ativamente da vida. Mas é isso aí, também gostei pra caramba da sua lista. Melhor do que Minecraft. Ainda mais pro fã de quadrinhos, né, cara? Batman. É o jogo definitivo de heróis pra mim. É o jogo definitivo de super-herói, querendo ou não. Hoje não tem nada que chegue perto. Porque ele, como aquela coisa, ele foi trabalhado pra ser um jogo. Ele não quer ser um jogo qualquer. Ele quer ser o jogo do Batman para os fãs. É isso. Mas vamos lá, e fechando aqui finalmente esse cast gigante de experiências. Uma franquia pra eu não colocar tudo que tem King of Fighters, que nem o Muri faria com isso. Eu vou tomar esse cuidado aqui. Franquia pra mim hoje, eu vou pegar uma recente. Uma franquia recente que me marcou bastante, que é o Castlevania. Eu tô jogando tudo que posso depois que eu fui convertido. Depois que o Kojima veio na sua casa. Tô jogando falou, devagarzinho e tal. Eu gosto bastante do ritmo do Castlevania, da ambientação do Castlevania, de tudo que ele traz pra vocês. Eu acho legal, assim, o mundo de Castlevania é muito rico, com as motivações, a continuação da família Belmont é muito legal e tal. E obviamente, se não fosse Castlevania, seria The King of Fighters, porque eu jogo até hoje. Mas deixamos então. Castlevania. Assim, vamos deixar aí e vamos torcer pro Kojima não cagar tudo. Né? Senhor Kojima. Sempre há essa possibilidade. Sempre. Multiplayer também seria The King of Fighters, que eu tô jogando até hoje também. Mas, o 2002, inclusive. Mas eu vou pegar o League of Legends, que pra mim, pelo gênero... clichê, não, não, não. Pouco. É extremamente justo, vai. Vamos concordar que é o jogo mais jogado do MOBA, mundo. Obviamente, o jogo mais jogado do mundo. E por que ele tem esse valor pra mim, porque eu não jogo só por jogar o multiplayer do League of Legends. Realmente, como todo MOBA, né, que nem o Dota 2 agora, ele é projetado pro multiplayer em si, e ele é um jogo que pega uma coisa que eu gosto bastante, que inclusive tem em jogos de luta, que é o skill, a habilidade, não tá em tempo de jogo, tá no jogador, porque um cara que joga bastante, ele não vai ter um personagem, não vai ser que nem um RPG que eu não gosto muito, que o cara vai trocar tempo por itens. O League of Legends não, você troca tempo por habilidade. Então conforme você mais joga, mais você vai aumentar sua habilidade como jogador, você vai criar noção de jogo e tudo mais. Além do que, você tem toda a interação com pessoas, né? Você vê situações diferentes, são várias coisas, você conhece o melhor de cada pessoa, de cada ser humano. Você conhece o melhor de cada pessoa. Então, você tem dois testes definitivos da vida, cara. Você quer ver o que uma pessoa vale de verdade? Você primeiro dá poder pra ela, e segundo, bota ela pra jogar League of Legends. Que aí é isso mesmo, LOL. As verdadeiras personalidades, assim. É um jogo fantástico, assim, nas suas qualidades. Qualquer MOBA, assim, acho que o MOBA é um gênero que explora muito isso do multiplayer, eu acho bastante interessante. Ele é o gênero que mais cresceu nos últimos anos, sem sombra de dúvida. E tá, assim, eu acho que, assim, o League of Legends, ele tem a vantagem, como o MOBA em geral, que é assim, o cara nunca ele vai ser invencível. Sim. Sempre ele tem uma maneira, por mais que ele jogue a 462 mil horas, tem algum jeito de vencer esse cara, entendeu? Você tem outros personagens que são counters, tem situações diferentes. É muito interessante. E fica a missãozinha também para o Somnauts, que é o League of Legends 2D. Ó, é o MOBA do futuro. Maneiraço, né? Você que joga Dota, você que joga League of Legends, Awesomenauts é o MOBA do futuro. Menção honrosa. E pra fechar aqui, um jogo que me marcou. E agora até suspirei fundo porque tá difícil. Tá difícil pensar. Escolheu. Eu vou pegar de experiências recentes, assim, porque eu tô jogando bastante mesmo. Obviamente, eu seria The King of Fighters, porque eu joguei o recente e gostei pra caramba. Mas eu vou pegar dois, assim. Primeiro é Castlevania, que me convenceu a voltar em toda a franquia. E sim, eu gosto do Castlevania Reboot. Por mais que ele tenha esses pontos falhos e tal, eu acho interessante ele como jogo, pelo que ele representa. E mais recente que Castlevania, um jogo que me marcou, que tá marcando, inclusive, na verdade, que eu tô fechando ele, é toda a franquia BioShock. Porque eu tô surpresaço, cara. Eu entrei no BioShock com uma casualidade, achando que ia ser um jogo, mais um adventure. E, meu, é uma ambientação incrível, é um cuidado, é um carinho que o BioShock tem. Que, meu, tá impressionante. Isso porque eu tô no 1 ainda. Nem passei pro 2 nem o 3 ainda, que tá pra sair ou já saiu, não sei. Quando não, não saiu ainda. Lançado. E fica aí, assim. Acho que o videogame sempre vai trazer essa experiência única aí de você interagir, de você criar a história, de você fazer parte de uma história, de você ser o herói ou um vilão, dependendo do jogo. De você ser o diferencial ou não de um jogo. Você às vezes pode ser o coadjuvante de uma história que vai fazer a diferença. Você pode ser aquele jogador competitivo que vai aprender cada vez mais com uma derrota ou não. Você, num jogo de corrida, pode se divertir, gastar horas. Quem nunca jogou um Gran Turismo de 50 horas? Meu, absurdo! Que nunca fez lá 24 horas de Le Mans lá? Então, assim, tem experiência pra todo gosto, assim, no videogame. E essa vai ser a palavra que conclui o cast. Porque tudo que a gente joga, ele tem que trazer um retorno. Por nessa experiência. E esse retorno tem que ser a experiência fica até meio limitada porque é de videogame. Mas vamos usar a experiência, assim. Porque é o que marca, é o que a gente vai lembrar pra trás, é o que trouxe tudo isso pra gente. Todos aqui jogadores, né, que duvido que vão largar o videogame tão cedo, porque ele ainda tem muito a proporcionar pra gente, né. E é um mercado que cresce cada vez mais. E até o retrô também, tem muito jogo bom antigo que a gente tem que explorar. Sim. Então é uma mídia que cresce tanto pra cima, tanto pro futuro como pra baixo, porque se a gente volta pra trás, tem muito jogo bom aí, que levaria vidas, né, pra se jogar tudo que é bom de videogame. Sim. Então acho que o Projeto X aqui vai se despedir. Foi legal essa viagem aqui de nostalgia. Tem muito tiros na apesar cabeça de cumprida. Apesar de cumprida e com percalços. Espero realmente que vocês compartilhem as suas experiências, assim, o que tá rolando agora. Eu hoje partilho da doença do Achievement, que é conquistar tudo. Isso é interessante. Então o videogame tem platinar. Coisas interessantes, vai trazer mais coisas ainda. E é isso aí, né? Valeu, galera, valeu pessoal que gravou aí, valeu você que escutou. O Projeto X dessa semana vai encerrar por aqui. E é isso aí, pessoal. Um abraço aí e continue muito a jogar. Obrigado, um abração. Continue a jogar. Até mais, galera. Tchau, tchau. The Gamer. E só pra deixar aqui no final a frase clássica, pra fechar esse cast aqui. Não joguei e achei uma merda. Falou, galera. Abraço. Falou. Galera, sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. E hoje estou eu aqui, Kiba, e o... Cabeça, eu. É, e nós vamos falar um pouquinho dos e-mails que chegaram essa semana, comentar os comentários e toda aquela parafernália de sempre, que toda semana tem e vocês já estão acostumados, não precisa ficar explicando, né? Tem até gente que só faz isso. É. E eu não recebi pauta. Ah, achei a pauta. Eu mandei a pauta faz meia hora. Ah, agora vi. Enfim, vamos começar aqui falando dos nossos parceiros, o DollarsCast, Otaku Company, o OmegaCast, Mini Clouds, o Level 1 Podcast, o Otakologia Cast, o Legcast, Ota Crazy Go Go, o Coffee Unlocked, a Npare. E antes de começar a falar dos e-mails, a gente tem aí alguns recadinhos pra falar pra vocês, galera. Então, o primeiro recado é que foi pedido aí pelo pessoal do Level 1 Podcast, nossos amigos e parceiros aí, que lançaram um podcast essa semana sobre Borderlands. Sim, o jogo de RPG com FPS, que eu curto. Eu particularmente acho bem bacana. Eu particularmente não joguei, então não posso opinar, mas... Parece ser um bom jogo, um dia ainda vou jogar, um dia. Fica a dica. Tá na lista, tipo, tem uns 30 ou 40 na frente. Mas tá na lista, tá na lista. Dia ele será jogado. Mas eu vou ouvir o podcast porque tá muito interessante. Além disso, os nossos parceiros do Legcast lançaram também um cast sobre mujeres. Las mujeres. Comemorando o Dia Internacional das Mulheres aí, que foi esse mês. Foi agora há pouco. Também tá muito interessante, o pessoal do Legcast sempre muito bem-humorado, fazendo um podcast muito bom. Sim, além disso, tivemos dois podcasts, vamos botar podcast entre aspas, com a nossa participação do pessoal daqui. O primeiro foi o Parolando, lá do Paranerdia, onde o Mug e o Sage foram entrevistados sobre o que era o PXP. Dessa vez o Mug explicou direito. Pela primeira vez. Pela primeira vez ele entendeu como que funciona aqui dentro. Acho que agora tá começando a pegar o jeito da coisa. Agora eu acho que ele sabe onde ele tá, né? Agora ele sabe o que ele está fazendo da vida. E eu fui participar do Nerdologia e falar de Power Rangers com o Rafael Tekken. Muito bacana, o cara foi muito de boa comigo. Então vão estar... Power Rangers, superstar. Eu cantei essa música, ele não quis colocar, mas eu obriguei. Eu briguei a colocar, eu falei, cara, tem que colocar, velho, tem que ter. Não, eu não vou colocar aqui na trilha. Então vai estar o link na postagem e o Kiba vai colocar a música, eu acho. Não vou. Pena, é uma pena, porque vocês vão perder essa excelente música. Não é uma excelente música, é uma música da infância, mas não é excelente. É, vamos comentar aqui um pouquinho também sobre o podcast da semana passada, que foi o podcast de novelas. A gente fez um podcast sabendo que ia ser meio polêmico, e realmente foi. Coisa de maluco. Foi interessante, eu gostei pra caramba do podcast, ficou bem divertido. Ficou, cara, mas olha, eu não manjo nada, cara, de novelas, nada. Então, eu também pensei que não manjava até o momento que a gente começou a gravar, então deu certo. Não, sério, vocês são muito viciados em novelas, sério. E eu, mano, eu hosteei muito bem, eu nunca pensei que eu ia hostear bem na minha vida. E eu gostei de ver o roteiro nesse cast, foi interessante. Mas enfim, teve muita gente aí que foi meio hater, falou que não ia escutar o podcast porque falava de novela. Pô, gente, não é assim também. Pô, tá interessante, tá divertido e tá engraçado, vale a pena. Vocês já ouviram nossos temas? Nossos temas não são falando só diretamente sobre o que é novela, e novela sempre tem uma coisa diferente, um enfoque diferente. Acho que vale a pena escutar, por mais que você não goste de novela. Tem uma experiência pessoal, tem uma... bastante coisa, tem a gente comentando cenas muito engraçadas e... Tem o Mug falando que é do povão. Mug do povão. Tem muita coisa boa nesse cast, vale a pena. Então se fosse você aí que não ouviu o cast passado, escute porque tá muito bom. Sim. E manda e-mail que depois a gente lê e-mail retroativo também, não tem problema. Isso aí, e-mail que volta, não tem problema. A gente lê e-mail lá do primeiro, manda e-mail da Dragon Ball. Manda e-mail sobre Dragon Ball. Pode mandar que a gente lê. Pode ser, pode mandar. Então vamos começar aqui com o primeiro e-mail dessa semana, que foi o e-mail do Diogo Miyazaki. Então lê aí, cabeça. Olá pessoal, aqui é o Diogo falando e realmente estou surpreso pelo tema da semana, novelas. Realmente não conheci esse lado noveleiro de vocês. Primeiro, devo informar que não sou o tipo de pessoa que assiste nas novelas e pouco gosto delas, então esse mês será curto. Sobre o cast, eu gostei muito, demonstraram conhecimento no assunto. E apesar da minha visão preconceituosa que tinha, vocês acabaram abrindo um pouco a minha mente, apesar de ainda não gostar de novelas. Novelas com certeza são uma das fortes influências no Brasil, principalmente as novelas de carga social, como a atual novela das oito, Salve Jorge, no qual mostra o tráfico de mulheres. Na verdade são mulheres traficando mulheres, né? E também tem a questão da seringa e tal, que mata todo mundo. Seringada. Aliás, eu queria até fazer um comentário que eu nunca vi uma pessoa morrer tão rápido com uma seringada. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar sobre isso. Isso desencadeou uma série de repercussões em diversas mídias e no povo, e é até assustador o poder que não só a novela, como a Rede Globo em si, tem sobre as pessoas. Eles até comentaram a questão da Glória Pérez sempre fazer novelas com cunho social. Sempre tem uma... Novelas iguais. É, são iguais, mas com temas sociais. Uma hora é mulher, outra coisa é clone, outra coisa é ser bullying, a próxima. É, agora tem a seringada e tal. Seringada. O elevador sem câmera, essas paradas. Aqui. É, ó, não vou falar que o meu elevador daqui também tiraram a câmera. Eu acho que roubaram a câmera do elevador. Então você tem elevador e o e-mail ainda não acabou, tá? Puta que pariu, tem meio e-mail ainda. Caraca! Foi só pra elogiar mesmo o trabalho de vocês. E caso os planos de vocês não deem certo no futuro, com o conhecimento que vocês estão vendo, vocês podem trabalhar para o Video Show. Piada ruim, mas tinha que falar. Ó, vocês davam pra trabalhar no video show, vocês são mais engraçados, como é que é o Marques lá, como é que é o nome do gordinho? Mas é difícil, porque tem a apresentadora lá que é mulher do diretor aí. Ei, é, não dá pra tirar ela de lá, meu, não tem jeito. É, então. A não ser que o Mu comece a dormir com o diretor. Meu Deus. O que eu queria mesmo com este meio é propor algo bem interessante, põe a pontos, por favor. Se vocês fazem com que nós ouvintes joguem esse jogo de adivinhar o tema do próximo podcast com apenas 3 dicas, por que não fazemos o mesmo com vocês? Olha a ideia do cara. Acho legal que além de tentarmos adivinhar o tema do próximo podcast, nós propormos também adivinhações de possíveis cast para vocês, dando trabalho pra gente. Né? A gente tem que adivinhar o tema que você tá sugerindo, é isso? É, eu entendi que é isso. Interessante, eu gostei da ideia. Olha lá, vamos lá. Enfim, elaborei 3 dicas bem fáceis para você tentar adivinhar o próximo, e no próximo e-mail trago a resposta e uma explicação. Bem, vamos às dicas então, que são sol, açúcar e idol. Acredito que seja idol o que ele quis dizer. Eu não faço a menor ideia. Pera aí, já sei. Olha só. Genial, entendi, peguei. Vamos lá. Idol é idol. A gente sabe que é idol, que são aquelas meninas do Japão que cantam e dançam e são famosas e raspam a cabeça quando beijam outros caras. Idol. Beleza. O açúcar que a gente consome normalmente é em grão, certo? Grão tipo areia. Areia e sol, praia. Então, sol é sun. Areia faz vidro, sunglasses. Então, são idols na praia de biquíni e óculos escuros. Nossa, eu já pensei em outra coisa, mas... O que, que você pensou? Não, vamos lá, tem que chutar porque... Eu pensei, bom, sol, terra do sol nascente, Japão. Bom. É, açúcar é porque são coisas kawaii. E idol, eu pensei em aquelas... Idol. É, garotinhas que cantam e tal, eu pensei em J-pop. Será que o nosso cast de semana que vem é sobre J-pop? Sim. Esperem até o fim da caixa de entrada e vejam as nossas dicas pra ver se bate com as dicas dele. E eu acho que é isso aí, e eu fui obrigado, na hora que eu li açúcar, eu lembrei tempero e tudo que há de bom. Eu não consigo ler sem lembrar. É uma pitada, acidentalmente uma pitada do elemento X. E assim nasceram as meninas super poderosas, olha só. Com seus ultra super poderes. É isso aí. Bom, valeu Diogo pelo seu e-mail. Valeu, muito obrigado. E eu quero saber qual é a dica na semana que vem. Vocês saberão. É, estou curioso, eu vou ficar de olho no e-mail. Porque eu normalmente não fico olhando o e-mail, vou ser sincero com vocês. Mas essa semana eu vou ficar olhando os e-mails só pra ver qual é a dica que ele sugeriu. Vamos ver, que eu estou curioso. Vocês também só saberão na semana que vem. Ha. É isso aí. Bom, o próximo e-mail é do Cláudio Dragão Dourado, que gravou um podcast aí com a gente, que eu não vou revelar o tema, mas vai sair em breve. Sim, olha só, com convidados, Golden Dragon. Sim, Golden Dragon. E ele mandou um e-mail com o seguinte. E aí, galera do Projeto X, um bom cast. Foi interessante mesmo não gostando muito de novelas. Antes já gostei mais. Eu assisti o primeiro e o último capítulo e sabia sempre toda a história. Mas nos últimos 10 anos nem isso, pra mim fica muito arrastado as tramas com tantos episódios, é verdade, tem razão. É muito comprido, não dá. Somente 2 novelas me fizeram assisti-las por inteiro, e não se perderam nas tramas em nenhum momento. Uma foi Éramos 6, do SBT, caraca. E a outra foi A Escravizaura, da Record, mesmo com a minha favorita sendo Éramos 6. Me conquistou pela história sendo do período um pouco antes da Revolução Constitucionalista de São Paulo, tanto que um dos filhos do casal principal é morto nessa revolução, e outra foram as atuações excelentes de toda a linha principal. Cara, é verdade, essa novela a gente não comentou no podcast. Eu nem tenho ideia de qual novela é. Mas essa novela é um clássico da teledramaturgia brasileira, uma das melhores novelas que já saíram. Olha, teledramaturgia, isso foi bonito, foi um termo. Eu tô conseguindo falar... Não sei se você reparou, eu tô conseguindo falar palavras difíceis de forma fácil hoje, que nem eu falei constitucionalista e agora teledramaturgia, então tudo bem hoje. Muito bom, escravizar aquela que repete toda semana aqui. Lerê, lerê. É, que é a... É. Eu só sei isso. Essa novela é boa, mas eu não gosto muito de novela de época. Eu acho que eles não, eu não consigo ver pessoas falando voz messi. Voz messi. Verdade. Então é estranho. Mas enfim. Valeu aí, Cláudio, Dragão Dourado, Golden Dragon. Sim, além disso, Golden Dragon, além disso, ele chutou o que é seu cast, a gente vai falar lá no final. Como sempre. É, lá no final tem. Ele falou das dicas, mas a gente só vai comentar no final. Depois disso. Sem o I. Depois. ele depois, o presidente. Temos o e-mail do Dex, que começa, como sempre, com Coe Manolos. Um tema inusitado em mamilos para cast, hein? Gostaria de saber qual foi a taxa de queda o aumento dos downloads. Olha só, não podemos revelar. São informações sigilosas. A gente não divulga, são informações extremamente confidenciais. A gente não pode divulgar esse tipo de informação. Mas posso te dizer que foi interessante. foi interessante. Enfim, preciso partilhar esse link com vocês, cara. Ele compartilha as coisas que às vezes é complicado. O Dex, ele traz umas coisas que... Tem uma coisa que ele mandou nesse e-mail que, meu, tô traumatizado até agora, velho. Mas vamos lá. Ele mandou um link sobre as obviosidades. Obviosidades, essa palavra não sabia existir. Das novelas. De um capítulo atual da novela Salve Jorge. Salve mesmo, que é ruim pacas. Vai estar o link aí pra vocês. Dele falando dos erros aí, não são bem erros, mas são coisas clichês do capítulo da novela. Bom, em minha infância eu até que fui noveleiro, mas graças ao meu Alzheimer, que ainda não desenvolvi, mas já está apresentando seus sintomas, olha o irmão safado, eu já esqueci da maioria, exceto por algumas como Diário de Daniela, Chiquititas, Luz Clarita e algumas da Globo que são épicas, como Senhora do Destino. Senhora do Destino é a da tesoura, a da mulher da tesoura, da Nazaré. É da tesoura e da escada, é a da tesoura e da escada. Ah, então, essa eu lembro dessa cena. E outras mencionadas no cast. Gosto de assistir até, não nego, mas também tenho uma puta raiva de certas coisas. Por exemplo, o mocinho confessa na cara do bandido que vai denunciá-lo à polícia. Ah, então. É legal, é isso, sei lá. É meio que um clichê, né, uma coisa que... Tem que acontecer. Tem que acontecer, e ele fala, enfim, fica o mercado. Bug, arqueólogos não escavam dinossauros, no máximo seus fósseis. Eu discordo, eu acho que eles escavam dinossauros e ninguém vai me convencer do contrário. Ninguém, não adianta, Dex, não adianta, cara, não adianta. Dinossauros foram feitos para serem escavados pelos arqueólogos. Eu também acho, ele mandou uma imagem que é no mínimo, assim, perturbadora. No mínimo, assim, no limiar do perturbador pro maluco, pro, sei lá, débil mental, não pro débil mental, mas talvez pro maníaco. Vai tá o link, a gente vai colocar entre parênteses, not safe for work, que é pra você não abrir o seu trabalho, porque isso aí dá justa causa, tá? Então cliquem apenas se vocês quiserem, tá? Não vamos obrigar vocês a nada. Ó, se eu fosse vocês, eu não clicava. Eu vou falar de coração. Fica aí a cargo da curiosidade e do estômago de vocês. Valeu, Dex. Obrigado pelo e-mail. Muito obrigado e escave mais dinossauro. Continue mandando e-mails pra gente. O podcast dessa semana foi muito interessante, que foi sobre games que nos marcaram. Sim, nós falamos de games que nos marcaram. Olha só, que coincidência. Que coincidência. É, era pra eu estar nesse podcast, mas me marcou e eu não pude. Mas enfim. O Kimo foi marcado. Fui marcado nesse dia, não pude participar, mas... Não pôde. E o Mug falou de Minecraft, olha que bosta, né? Pra variar, né? Tô indignado até hoje. Faz semanas eu tô indignado. Eu acho que o Mug, ele tem uma memória tipo, que dura uma semana, tá ligado? É tipo o jogo da semana. Os jogos que ele jogou na última semana são os que marcaram, entendeu? Também acho estranho, estranho. O próximo e-mail é do Rafael Taira, que mandou aqui pra nós. E aí, galera do Projeto X? Aliás, tá um X de mistério, pois ainda não saquei muito bem os tipos de temas de seus podcasts, que são muito aleatórios. Realmente, a ideia é essa, Rafael Taira. Exatamente isso. Cara, do nada sai um tema. Novelas. Ó, eu vou te falar que rola um esquema aí, mas até a gente tá saindo desse esquema de vez em quando. Rola um então... esquema. Rola a preparação, mas nem sempre funciona. É, a gente tá saindo porque tá tendo muito tema, entendeu? Tem muita gente sugerindo tema e tá difícil de conciliar tudo. Mas tá rolando. Aí agora ele vai dar alguns temas que ele gostaria de ver aqui. Sim, alguns temas muito interessantes até. O primeiro tema que ele sugeriu foi anime do tipo harem. E por que eles têm graça somente quando você é mais novo. E depois quando você vai revê-lo não tem tanta graça. Cara, animes do tipo harem é tipo Love Hina? Love Hina é o precursor talvez do tipo harem. Ah, tem aquele Tenshimuyo também que é muito bom. Tenshimuyo, sim, são meio que da mesma época. O anime harem eu gostava, esses clássicos eu gosto dessa coisa. Eu gosto muito de Tenshimuyo, de Love Hina. Os novos acabaram um pouco perdendo a mão, de certa forma. É, Love Hina na verdade eu não assisti, mas Tenshimuyo eu assisti e gostei bastante. Então, Tenshimuyo foi mais parte da infância, passava na Band. E eu tenho até hoje nos anime online da vida e eu assisto de vez em quando um episódio ou outro. Talvez, quem sabe. sabe? Temos amigos, o Dex, por exemplo, é um fanzaço de animes Haren. Ele é fanzaço de Love Hina. Sim, talvez. Ele é, tipo, arqueólogo por causa do cara do Love Hina, o Keitaro, se não me engano. Pode ser que um dia apareça aí, não vou garantir, mas vai saber, né? Quem sabe, quem sabe. Tem muito tema aí pela frente, afinal a gente vai ficar com o podcast pro resto da vida, né? Vai ter muitas semanas aí. É. Ele também falou que ele gosta dos animes Haren pelo gênero de comédia mesmo, que é muito interessante. O segundo tema que ele falou aqui é fazer um cast sobre a hora do Rush. Cara, eu curto. Não sei se dá um cast. Eu acho interessante. É, mas eu faria mais sobre a vida do Jack Chan, né? Vai saber. É interessante. Eu faria um podcast sobre o Chris Tucker. Cara, eu acho ele foda. Mesmo que ninguém vá querer participar. Porque, cara, ele é muito bom, velho. Lee! Cara, ele é muito bom. Eu prefiro o Jack Chan, eu acho ele mais legal. Mas enfim. Olha, o Mugi participa comigo no podcast de Chris Tucker. Vamos fazer eu e o Mugi. E o último tema que ele sugeriu foi um cast sobre jogos RTS. Ou Real Time Strategy, como na tradução. Tivemos recentemente um podcast um pouco famoso, o tal do Nerdcast, mais ou menos, um pouco abaixo da gente, que falou sobre RTS. Não sei se você, Rafael Tares, tá sabendo, provavelmente sim. Bom, é um tema interessante também. Eu não sou muito de jogar esse estilo de jogo, mas quem sabe, né? A galera do Projeto X aqui joga. Tem o Mano FC que é viciado em World of Warcraft, StarCraft. Eu falo Warcraft e ele fica bravo. É, ele fica... não pode misturar. Um é picaretando no espaço e o outro é na guerra, né? Craft, entendeu? Minecraft. Pra mim é tudo igual. Mentira, não é tudo igual não, tá, galera? E ele também queria saber de uma coisa, ele quer saber quando que vai sair algo relacionado a esportes. Então, cabeça, quando vai sair algo relacionado a esportes? Ó, eu não queria falar, mas já tem Shihaya, que é esporte. Sacanagem, brincadeira, ó, Miyazaki, não fica bravo, brincadeira. Mas quem sabe, eu tenho uma pauta sobre esportes, esporte mesmo, não é o anime de esporte, um filme de esporte, que eu quero fazer, que quem sabe saia. Bom, tem aí um cast relacionado a esportes, né? Na verdade ele é voltado a anime, mas ele tá pra sair em breve. Sim, além de Shihaya, Shihaya Sport. O esporte de verdade tá pra sair em breve. Porra, como assim? Porra, Sociedade Karuta não aprova. Mas eu não vou comentar muito, porque senão eu vou acabar falando coisa que eu não devo falar e a Fer e o Mug e todo mundo vai me matar. Então, é isso aí. Muito obrigado aí, Rafael, pelo e-mail. Continue mandando e-mails pra gente. E já fiquem, ó, só pra falar que, ó, esse cast de esporte, a pauta é do Mug, então, meia 10. Então você já vê que a gente vai ter que revisar muito o texto. Vai dar trabalho. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui com comentando os comentários, vamos comentar alguns dos comentários mais interessantes que a gente recebeu nessa semana. E o primeiro comentário aqui que eu vou comentar vai ser o comentário da Marina Costa Pantoja, que mandou no podcast de novelas. E eu vou comentar aqui que ela achou muito estranho a gente falar um podcast de novela. E ela comentou que todas as novelas brasileiras são doramas de asiáticos misturados, mais sacanagem, mais comercial, que duram intermináveis 300 episódios. É uma boa definição, assim. Eu acho que ela conseguiu meio que resumir. Ela esqueceu de colocar violência, mas ênfase na sacanagem. Ênfase na sacanagem, que a novela das oito sempre tem sacanagem. E ela comentou até que realmente só teve homem nesse podcast, que normalmente as mulheres que gostam de novelas, né? Por exemplo, em casa, minha mãe que vê novela. E vocês? Então, isso não foi proposital, mas foi uma coisa interessante pra mostrar que a equipe do Projeto X é bem noveleira, né? Sim, sem preconceitos, homens também assistem novelas e meninas assistem MMA, eu acho. Ou não. Bom, ela comentou... Algumas devem assistir. Ela comentou que o Chiquititas era uma novela com atores brasileiros, mas foi filmada na Argentina, e que foi um grande sucesso. Mas quando fizeram uma versão só com o pessoal argentino, não deu muita fama, é verdade. Mas a abertura não era na Paulista? Não, elas gravaram a abertura na Paulista, mas a novela era gravada lá fora. Eu lembro que tinha alguma coisa que eles comentavam. Que trampo! Que era pra preservar as meninas, porque sabia que ia fazer sucesso. Caraca! Tipo Disney, né? Não deixa as meninas que fazem as séries pro mundo, sei lá. É, música, aparecer pelada, e depois que elas saem da Disney, elas aparecem peladas. Mas enfim. Então. Ela falou que não ia chutar o tema do próximo cast, porque não vai ser de Power Rangers, e porque não vai ser nem de Dorama nem de Nanoha. É, você acertou. Olha... Power Ranger, tá aí o link que eu participei, se você tiver interesse de ouvir. Dorama não é de Dorama, foi de novela semana passada, não é de Dorama, e Nanoha eu ainda quero fazer. Eu e o Seiji, nós vamos tentar, até o fim de nossos dias, fazer um cast de Nanoa. Bom, Dorama, quem sabe não aparece por aí, né, algum dia. Vai saber. Não sei se será possível. Quem sabe? Quem sabe? Eu vi a galera falando bastante de Dorama, tipo, nem já vai saber. E o próximo comentário aqui interessante dessa semana foi do Koga War. Koga War falou assim, nunca iria imaginar um cast de novelas do Projeto X. Nem eu. Nem eu. Nem ninguém, assim. Eu foi engraçado que eu contei pra minha mãe. Aí minha mãe falou assim, peraí, mas vocês não falam tipo de filme e videogame? Então. A gente fala de tudo. Não sei. Não sei o que aconteceu. Saiu. Aconteceu, sabe? Ficou bom. Ficou. Aí ele falou que ele mandou um aviso para vocês que participaram que o Dado Dolabella escutou e está procurando a staff do Projeto X com o seu machadinho. Corram para as montanhas, porque... Trai o movimento, ele vai falar pro... Ele vai falar que a gente trai o movimento igual o João Gordo, lembra? Verdade. E agora o Dado Dolabella fará picadinhos de nossos integrantes do Projeto X. Mano, ele canta umas músicas bizarras e ele fez novela no SBT. Ele... É. Ele não, tá, não pode falar nada. Enfim. Ele continua aqui, bem, quem nunca viu uma novela? Eu nunca vi. Quem nunca? Quem nunca viu? O Kiba nunca viu a novela, nenhum deles. continuando aqui, ele falou, até mesmo quem não gosta já deve ter assistido por tabela. Hoje eu passo longe, mas quando era moleque com K. Então era moleque piranha. É moleque piranha. Quando ele escreveu com K, era, e moleque com U, então era moleque piranha. Vi alguma sim, até porque não tinha internet. TV a cabo, tinha menos alternativas. Pela manhã, ia pra escola, brincava à tarde e no começo da noite, banho, janta e o pessoal da casa sempre ligado numa novela. Como dito no cast, a novela se enraizou bem no dia a dia dos brasileiros. Para o bem ou para o mal. Cara, uma coisa que eu gostaria é que não tivesse novela e o jogo começasse mais cedo. Fica a bosta terminar o jogo de futebol meia-noite, cara. É muito ruim pro dia seguinte. Eu não assisto. Mas... Bom. É, então. Hoje em dia nem a novela também, mas eu assisto Simpsons. Aliás, eu tô perdendo Simpsons pra gravar isso aqui. Você tá passando Simpsons, né? Então você já pra sabe. Pra vocês verem como o Projeto X é importante pra mim. Eu, como sou meio idoso, assim como vocês, de caraca, você tá sério? Você tem infinito mais. Infinito é, você tá com infinito mais, ele deve tá tipo com infinito menos dois. Pra tá perto. Acabei vendo as novelas mais antigas. Me lembro de Top Model, que tinha Adriana Esteves também. A Viagem, Pedra Sobre Pedra. E uma última que eu acabei vendo por tabela foi a Paraíso Tropical. A Viagem é aquela do cara que morre, que é tipo Ghost, do outro lado da vida, versão novela essa. Eu acho que é, não lembro. Não é da minha época. Desculpa aí, Koga. O Seiji confirmou aqui que é isso mesmo, é o Ghost versão. O Seiji no ponto eletrônico confirmou que é isso mesmo. No ponto eletrônico, isso é a nossa produção. Para complementar o cast, poderiam ter comentado sobre o novo estilo de filmagem das novelas, dizer... Para aqueles que gostam, procurar por novelas antigas. E que uma boa opção é assinar o Canal Viva. O Canal Viva são só de coisas antigas. Passa Sai de Baixo, passa novelas antigas. Aliás, a única coisa que eu assisto lá é Sai de Baixo. A única coisa que eu ainda acho que falta em novela, que eu acho que não tem, é tipo a câmera do Zack Snyder, assim, tipo 360. Tipo do Avengers. Que fica girando. Não tem isso em novela, né? Acho que falta uma coisa meio aquele diretor do Harry Potter, sabe? Que a câmera vai correndo junto com o personagem. Aquela parada meio... Que é um gordinho correndo por... É, eu achei que interessante. Deveria ter nas cenas assim de suspense. Seria divertido. Fica aí a dica para a Globo. Contrate-nos como seus... Como que chama? Consultores sobre novela. Sim, sim, Nós sim. Nós faremos um bom trabalho, eu acho. E agora a gente vai falar da dica do próximo podcast. Uma coisa que a gente reparou... A dica da semana passada quase ninguém acertou, mas nós temos que pedir desculpas. Eu acho que não. Eu acho que tava justo. Tava difícil, mas tava justo. Olha, mas eu acho que assim... As pessoas, o que as pessoas chutaram tem mais sentido do que realmente foi o cast. Então, tipo, a gente pede, realmente, infelizmente, vocês acertaram, ainda assim, mas... Bom, posso me resguardar dizendo que eu não estava envolvido. A dica da semana passada, pra quem não lembra, era Power Ranger, One Piece, Nostalgia. O que mais a gente recebeu foi, sem dúvida, foi sobre Gokaiger, que é o Power Ranger japonês, ou seja, pra quem não sabe, vamos explicar bem por cima, o Super Sentai, que é tipo de piratas. Então o cara falou, pô, Power Ranger... Com One Piece, que é pirata. Os dois da Toei, com nostalgia, porque ele aparece nos Power Rangers antigos, só pode ser Gokaiger. Cara, que dica excelente a gente deu pra Gokaiger, né? Mas não era, pô. Mas não era. Infelizmente, a gente pede desculpa. Cara, ó, uma coisa que minha chefe sempre me fala e eu vou falar pra vocês. Me surpreendam, entendeu? A gente pede desculpa, mas infelizmente ninguém acertou. Desculpa aí, galera. Mas, foi interessante, foi divertido, vai. Pelo menos a tabela continuou do jeito que está. Ninguém foi beneficiado. E a gente deu bastante risada quando viu os e-mails da galera. E teve até uma galera que chutou dicas aqui que a gente vai dar uma lida também pra só pra dar uma, né, com melhorada. Certeza. O primeiro foi o Miyazaki, o Diogo Miyazaki. que chutou que poderia ser Cavaleiros do Zodíaco, porque é algo da nossa infância, tem aquela memória afetiva. Segundo, porque o grupo dos Cavaleiros lembra muito o grupo de Power Rangers. E tem a Toei, né? E terceiro, porque ele e One Piece são da Shonen Jump. Errado. Não é da Toei? A Toei não tem os direitos também de Cavaleiros do Zodíaco? Mas enfim. Bom, você corta isso que provavelmente não é, porque ele deve saber mais do que eu. Ele é o Miyazaki. Não, mas ele colocou só Shonen Jump. Ah, que Toei, ele falou, eles são animados pela Toei. Caraca, Kiba, tá no e-mail. Ah, tá, são animados pela Toei, é verdade, eu não li direito. Mas enfim, você errou. Que pena. Que pena, Diogo. Na próxima tenta de novo que acho que você acerta. Aliás, se você reparar, todo mundo que mandou dica começa com D o nome. O próximo que mandou foi o Hatake Diogo. Hatake Diogo. Que também chama Diogo, mas não é o Diogo Miyazaki, é outro Diogo. É outro Diogo que chutou Gokaiger. Gokaiger. Gokaiger. Kazuko Sentai Gokaiger. E errou. Mas fica pra semana que vem. O próximo aí que chutou foi o Dex. Dex? D? Com D? Dex? Que chutou Tokusatsu. Errou. Porque nostálgico, Power Rangers é um feio, mas eu não faço ideia do que tem a ver com One Piece. É, não tem nada a ver com One Piece. Dani, você não acertaria mesmo, né? Não acertou. E o próximo foi o Dragão Dourado, que também Double chutou D, Gokaiger. Né? Double D. Que chutou Gokaiger também, mas não era. Apesar de ser uma bela dica pra Gokaiger. Mas não era Gokaiger. Não era. Foi por pouco. Foi por pouco e nessa semana a gente tentou melhorar. A gente deu dicas que fazem sentido. E são dicas fáceis. Eu acho muito fácil. Tava mais fácil ainda. A galera ainda quis dificultar um pouquinho. Eu preferia que ficasse mais fácil. Bem, quem... Eu acho que essa é aquela dica. Quem sabe do que a gente tá falando vai acertar e as dicas foram aprovadas pela Fer. Então, qualquer coisa, e-mail pro Mug. A culpa é dele. Aliás, ela já tá editando loucamente pra entregar na data. E ela vai conseguir, porque a Pere é a Fer. A dica é qual, Kiba? Olhos, penas e 1º de abril. É isso aí, você pode falar o seguinte, não é um podcast sobre Dodo e Dodril. Não. Que tem penas e olhos, olha só, não é. Se você vai chutar. E tem duas cabeças no três cabeças, dependendo do ponto de vista. Duas e três, dependendo da evolução. Mas não é o Dodrio e também não é Pokémon. Não é Pokémon? Pensem que não está difícil. E fiquem espertos aí que tá fácil, tá bem fácil, tá bem fácil. Tá fácil, tá. É isso aí, galera. A gente queria mandar uns agradecimentos aí pra galera que comentou pra, vamos lá, Marina Pantoja, pra Adriana Esteves. A Adriana Esteves comentou, a Nina comentou também, de Servadia. Pro Kogawar, que a gente leu, pro Diego Hideyuki Iwamoto Panda, pra Marina de novo, pro Hatake Diogo, que falou que não ouviria, pro Rods e pro Diego Hideyuki Iwamoto de novo. Detalhe que o Rods falou que a melhor novela do mundo é a... É a... Sim, a Bossa. Que é realmente, era pra muito que a... boa, mas... Muito boa, depende do ponto de vista, né? Eu gostava da dona... Como é que era o nome da mulher? A que batia na empregada, adorava isso. Mas enfim, deixa quieto. Fica aí pra quem assistiu Sim a Bolsa, sabe do que nós estamos falando. Obrigado, fiquem com os erros e até a semana que vem. Muito obrigado, galera. Tchau. Até a semana que vem. Falou. Começou mais um Projeto X Podcast. Nossa. Peraí que eu fiz um degradê com a voz aí. Faz de novo. Alguém transforma esse efeito. Então vamos lá. O tema é games que nos marcaram, né? Acho que é um momento legal pra gente aqui abrirmos nossos corações. Contar todas as mágoas, frustrações e angústias, né, que a gente sofreu na frente de um videogame. Na verdade, isso foi no... E coisas não, boas foi no também, chefão, né? Angústia no chefão. É verdade, eu copiei a apresentação do chefão. Putz. Olha lá, a indústria da frustração. Olha só, eu sou rei de me copiar, eu já vi isso na indústria também. Faz de não, novo, tá bom, faz de novo. Isso é o alto... Não, isso é o alto plágio. Faz de novo. Alright, na ordem da pauta. Depois, tá. Então, bom, beleza, vai tocando então, aí. Vai tocando a música. Deixa tocando. Vai tocando a música. Tá, chega de cantar. O cabeça vai entrar na cena de novo, velho. Eu peguei muito com Counter-Strike porque eu era... Caralho, criança filha da... Que fique registrado, Panda não gosta de crianças, nenhuma. Se você é que criança... Que fique registrado, tá criança. Desliga o crack, porque o Panda não gosta de você. Se você é criança e mora sua na minha mãe rua, é uma eu não gosto de você. Olha só. Que fique aí definido. E eu... Porra, Mug, você vai querer falar? Vai me cortar? Não, tá foda, eu tô no meio, o cara tá tentando. Mas quer falar? Ou fala! Sem sombra de cabeça. Dúvida. Fala. Eu posso falar uma coisinha, você não vai ficar bravo comigo? Vai, pode falar, por favor. Eu comprei o Batman Arkham City há mais de 2 meses e ainda tá lacrado. Não é porque você é juvenil, você é o cara que dá valor aí, Ace of Spades. Exatamente. Bem, você se problema. Merece, Mug. Eu vou tá continuar bom. Sendo seu amigo. Sabe? Você eu se merece. Eu vou continuar sendo seu amigo. Tô brincando. Eu só acho que ele não foi feito pelo Oda. Porque caraca, precisa. Qual a necessidade de você colocar o Oda agora? Por quê? Por qual? Por que você faz isso, garoto? Por quê? Você faz isso, mano? Por que você é assim? Nossa, cara. Então, Game over. Game over.